Só que não. Já deu pra perceber que não é o DJ Marcandi que está falando. Aqui quem está falando é Sérgio Moreno e hoje estou na companhia mais do que especial de Adriana Rimmel. E aí, galera? E aí, Adriana Rimmel? E aí? Você tá sabendo que o Flash House vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Rio Sul Rádio. Com certeza. E sabe há quanto tempo? Quanto tempo? 12 anos. Uau! Você sabe que 12 é um número importante para nós. 12 é um, né, número importante para nós. É um número importante para nós. E para fazer com que essa edição seja mais do que especial, nós temos um convidado especial. Um convidado, assim, que passou ali de repente, a gente pegou. Vem cá, fazer parte do programa. Você tem uma chance para adivinhar quem é. 0,001 chance. DJ! Oi! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Oi! Boa noite! Valeu, galera! E aí? Uma chance em mil! Seja bem-vindo! Seja obrigado! Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Rio Sul Rádio. Você viu que esse pedaço eu aprendi direitinho. Ele aprendeu bonitinho. É o passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. Olha, essa daí eu já tinha, entendeu? Olha. E tem mais uma. Uma hora com mixagens e apresentação de DJ Marcandi. DJ Marcandi. Ladies and gentlemen. Asa. Ladies and gentlemen. Com vocês, DJ Marcandi. É ele. Hoje nós vamos fazer um Flash House, então, especial em comemoração aos 12 anos da Rio Sul Rádio. Caramba, 12 anos é uma marca, uma data, assim, mais do que especial, não só pra nós, viu, Marquinhos? Depois a gente conta essa história aí pra vocês, por quê? Mas 12 anos, cara, é uma vida inteira, né? De labuta e de luta. Persistência. De persistência, né? Num mercado hoje em dia, como um rádio, principalmente online, e você ainda tá aí. É complicado. Né? Não, ele foi inovador, né? Imagina, 12 anos atrás não tinha nem rádio web. O cara começou a fazer rádio web. Não tinha web nem internet lá. Direito, nossa, né? Se a gente for. Internet direito. É verdade. Põe aquele som depois aí, aquele do som discado, lembra? Tem muito jovem que não sabe o que é isso, né? Não faz nem ideia, né, cara? 56K, assim, quando a conexão tava boa. É verdade. Exatamente. Mas fala aí, DJ. O Mega era coisa de nobreza. Olha, 12 anos, exatamente hoje. Foi numa sexta-feira, 13 de agosto de 2010. Cruze. É. É 13, hoje é sábado 13. É, exatamente. Foi. Por que sexta-feira, 13, blá blá blá? Foi um excesso de coincidências, né? Eu planejei a rádio, assim, mais ou menos um ano antes de ela ir pro ar, definitivamente. Mas aí, batendo papo com clientes que eu tinha em outra área, que era informática e tal, eles conheciam o meu trabalho no rádio de alguns anos passados. Eu tinha feito trabalhos para outras rádios, mas não para uma minha, né? Eu não tinha criado uma rádio para mim. E gostavam do meu trabalho e falaram: pô, você vai fazer uma rádio? Eu tô sabendo aí. Vou sim. Como é que vai ser? Vai ser assim, assado. Eu vou anunciar com você. Eu falei: opa! Ó, que então, espetáculo. Olha! Pois é. Então eu não levei tão a sério assim e tal. Aí voltei a visitar esse mesmo cliente lá e tal. Ele insistiu, quando é que vai pro ar? Aí eu falei: pô, o cara levou a sério, cara. Não pode nem brincar mais no negócio. Não pode nem brincar. Caramba. Aí eu falei: pô, cara, eu tô planejando, me avisa. Claro, aí eu comecei a levar a sério também, né? Já estava levando a sério, mas ficou mais sério ainda. Aí eu comecei a planejar coisas, fazer plástica pra rádio, estudar automação, e ouvir também rádios do mundo inteiro, coisa que eu já fazia, mas eu passei a ouvir mais. Naquela época já tinha bastante, Marquinhos, lá aí pro mundo afora? Não, tinha. O que tinha muito eram rádios grandes que também transmitiam pela internet. Uhum. Né? Agora, uma rádio exclusivamente online era complicado de achar. Havia, mas eram poucas. No Brasil dava pra contar nos dedos. Né? E eu comecei a fazer pesquisas de tudo, né? De automação, de tudo. E comecei a dar. A coisa começou a ter forma. E com isso eu fui começando a ter um horizonte melhor, assim, tipo, dá pra estipular um prazo. Aí continuei conversando com as pessoas e eu tinha fechado já duas pessoas, dois anunciantes. Dois anunciantes. Olha. Sem a rádio tá no ar. Sem a rádio que tá no ar. Que maravilha. Nossa. Isso é raridade, viu? Nem rádio que tá no ar consegue isso. Pois é, eu não sou um bom vendedor, né? Mas eu não sei o que aconteceu. A rádio não estava no ar, mas foi, não sei se foi sorte, não sei. Não sei o que tem aconteceu. Tem tudo um pouco, assim, né, cara? Tem carisma, tem você entender e aceitar o conteúdo, acreditar no conteúdo que você tá vendendo. A pessoa acaba acreditando no que você tá falando pela segurança que você passa pra pessoa. E naquela época, né, com tanta escassez de informação, você chega com uma novidade assim, que bom, de olho no futuro, né? Antes de montar o negócio, o cara já tá lá, pô, eu anuncio, que maravilha, 12 anos se passaram, agora você tá com 50 mil anunciantes. Bombando! Não, quem dera, bicho. A coisa até houve uma época boa de anunciante, mas a coisa também foi diminuindo por conta do excesso de oferta de entretenimento, né? Existem vários fatores que atrapalham a vida de uma web rádio. Uma delas é o excesso de oferta de entretenimento. Então, antigamente, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, não tinha Netflix, Spotify, Deezer, esses streams de inteligência artificial, de algoritmos, tudo isso era tava longe ainda. Então, a internet o rádio tá mudando a vida forte da gente como um todo, né, cara? Tudo tá sendo mudado. Tá, eu acho que o próprio rádio mesmo tradicional, a televisão tradicional, né? Como você diz aí, o excesso de entretenimento, quer dizer, é o acesso à informação que tá muito mais fácil através da internet, sites e redes sociais e tal. Tem muita coisa pra pessoa se distrair até buscar informação, né? Dá uma luta difícil pra todo mundo, né? Exatamente. E tem um outro problema também. Infelizmente eu vi a Rádio Cidade, que eu sempre fui ouvinte dela desde garoto, eu vi ela voltar pro FM e vi sair de novo. Ah, mas inclusive isso três ou quatro várias vezes. Pois é. A Adriana foi da Rádio Cidade, você foi da Rádio Cidade, né? E eu ouvia você. Eu não era nascido nessa época, mas na época que eu estava lá, meu amor. Ah, você estava lá. Na época que eu estava lá, e não era nascido. Não era nascido ainda. Mas ô Marquinhos, fala aí, cara, um balanço assim em geral, um resumo, 12 anos de Rio Sul Rádio, tá feliz? Eu escrevi um texto no Facebook esses dias, falando sobre isso. Eu, por conhecer a minha persistência, eu sabia que 12 anos depois eu escreveria algo sobre a rádio. Mas eu também escrevi o seguinte, que se eu soubesse toda a história que viria dentro desses 12 anos, eu teria feito a mesma coisa, só que com um ânimo um pouco mais apimentado. Eu teria feito com mais gosto ainda, porque eu não sabia que seria tão bacana, seria tão gostoso fazer a rádio, né? A rádio, ela é diferente, mas não é porque eu quero que ela seja diferente, até quero, né? Mas ela me trouxe muito mais do que eu imaginei, né? Eu consegui, através dessa rádio, conhecer pessoas da área sensacionais. Eu conheci pessoas sensacionais, eu aprendi coisas sensacionais, eu me aproximei de pessoas sensacionais. A rádio me trouxe muito mais do que simplesmente ouvintes, né? Então eu faria tudo de novo e eu não sei quantas vezes eu faria de novo, eu acho que eu nunca pararia. E o rádio e as pessoas que trabalham no rádio é meio como a gente diz aqui no motociclismo, que é outro assunto também que a gente pode abordar, porque tem essa irmandade, né? A gente fala a mesma linguagem, então todo mundo se ajuda, todo mundo, né, tá próximo, o assunto é o mesmo, a paixão é a mesma, né? E enfim, eu acredito que você tenha encontrado muitas pessoas nesse sentido de querer, pô, vamos lá e tal, é uma coisa nova e enfim, e o que você faz, pelo que a gente vê aqui do lado de fora, né, que a gente tá de camarote, vamos dizer assim, outra área, como você sabe, questão de dublagem, essa sua persistência, né, com o rádio, E a qualidade que você dá para Rio Sul Rádio é uma coisa impressionante, que a gente vê muita rádio aí hoje em dia abertas e tradicionais, vamos dizer assim, né, na mídia tradicional, e que não tem a qualidade, a objetividade e o perfil que você deu para Rio Sul Rádio. Eu, por exemplo, sou fã, gosto muito. Parabéns. Vindo de um crítico igual você, meu amigo. Isso é ótimo. Mas olha, eu gosto muito de ouvir, porque você tem uma mistura de sons, uma mistura de estilos, você tem versões surpreendentes. É isso que eu gosto na rádio, objetivamente. É isso que eu gosto. Toda hora você parece com uma versão que você nunca ouviu. Você fala, peraí, onde é que você arrumou isso? Que música é essa? O que, que você tá tocando, cara? É muito legal. E eu quero ver o que, que você preparou aí pra gente ouvir nesse programa de 12 anos. Pois é, vamos começar aí, né? O nosso Flash House, que vai ao ar todos os sábados, às 18 horas, pela Rio com a apresentação e mixagens do DJ Marcante. Tem mais lá que você falou? Uma música? Já. Então, aquela. Vamos tocar a música? Peraí, antes de tocar a música. Antes de tocar a música, eu queria falar um pouquinho de vocês dois, né? E eu queria, antes de falar de vocês dois, eu falar que, caso o ouvinte não saiba, houve uma edição do Flash House com Adriana Rimmer e Sérgio Moreno há exatos 10 anos atrás. Ah, mas isso aí faz muito tempo. Não foi? Dois anos atrás. Que 10 anos? Confundiu, meu amor. Era a edição comemorativa de dois anos. Dois anos da Rio Sul Rádio. Edição comemorativa de dois anos da Rio Sul Rádio. E foi a primeira vez que vocês se reuniram em um único programa. Nossa. Olha que espetáculo. Que isso? Sérgio Moreno, Adriana Rio Sul Rádio. Exato. Há exatos 10 anos atrás vocês faziam o Flash House comemorativo de 2 anos. Só falta você me dizer que foi o Flash House também. Foi o Flash House. O programa na época tinha 2 horas de duração. Do jeito que a gente tá falando aqui, vai ter 20 agora. Esse programa já foi programado, né? Já foi idealizado para ter pelo menos 2 horas, porque são 4 sets, né? De meia hora aproximadamente cada uma. E haja fora conversa age que a gente tava mandando ver aqui, né? Bora conversa. Bom, eu queria também falar um pouquinho do trabalho da Adriana. Eu acho difícil alguém que não conheça a Adriana Rimmer, principalmente quem for ligado ao rádio, que goste de rádio. Eu ouvi a Adriana Rimmer, desde criancinha. Eu ainda era adolescente, mas a Adriana também era. Mas eu vou quebrar o galho, tá? A Adriana também era, e era locutora boa, tá? Mas ela também era bem novinha, e era uma locutora fantástica, eu gostava muito do trabalho dela. Eu a ouvi na Transamérica e na Rádio Cidade. Tem muita gente que acha que você trabalhou na Fluminense, mas você sempre disse que nunca trabalhou isso, lá. Né? Muito engraçado. Adoraria, porque eu era ouvinte, fã da Fluminense, mas... Só rock and roll, só tinha mulheres de locutoras ali, né? Pois é, por só causa mulheres. Disso que eu apareci mais ou menos nessa época, então as pessoas acham que eu era da Fluminense. Seria ótimo, mas infelizmente eu não trabalhei na Fluminense. Eu me lembro de alguns nomes da Fluminense. Se eu não me engano, a Milena Ciribelli trabalhou na Fluminense. Milena Ciribelli, Selma Boiron, Marcinha, Boiron. Mônica Venerabile. Mônica, isso. Peraí, Sônia Boiron também trabalhou lá. Uma galera, nossa, só gente boa. Era uma época fantástica. Então, nós não tínhamos essa variedade de entretenimento, essa oferta excessiva de entretenimento naquela época. Não havia internet, não havia celulares, stream, Netflix, nada disso. Então, o que tinha era o rádio e a televisão. Então, as rádios disputavam a foice através da qualidade. Isso era sensacional. Aí tínhamos aí a Fluminense com rock and roll, tínhamos a Cidade e a Transamérica numa briga de foice também com qualidade do pop rock. E aquela dinâmica que os locutores trouxeram lá de fora, porque lá pelos anos 70, 80 também teve a galera Shotgun lá nos Estados Unidos, né? Tem aquele Shotgun Tom Kelly, depois veio aquele pessoal lá do Top of the World Trade Center, Power 96, Hot 107, esqueci o nome do cara, Broadway Bill Lee, é o nome de um locutor que eu gosto muito também, e toda essa climática lá de Nova York, dos Estados Unidos, veio parar no Brasil. Isso eu sei porque naquela época alguns amigos que vinham lá de fora traziam fitas cassete gravadas com as rádios, com as vinhetas, com as músicas. Peraí, fita cassete, que é isso? Opa! É um objeto retangular com dois furinhos. Mas antes teve Big Boy que trouxe pro Brasil o estilo Boss Radio, que era o cara que falava: "Hello, crazy people, o que quem fala? Big Boy, Cashbox, não sei o quê." Cara, era muito legal. Era muito bom. Ele trouxe pro Brasil isso e começou a bombar desde aí. Desde então, o FM, que era uma música careta, chata. Na verdade, Big Boy era da Mundial, que era a M, né? Mas quando o Romilson, Sandoval, Jaguar, Paulo Martins, Marco Antônio, a galera, Luciano, o pessoal do início da Rádio Cidade, quando eles começaram com isso, realmente revolucionaram o mercado de rádio. Eu lembro de um locutor também que era bem elétrico e bom, era o Cristóvão. Christopher tá por aí. Christopher trabalha comigo na Rádio Cidade. A dinâmica dele era sensacional. O Cristóvão era sócio do Luiz Carlos Paixão, que hoje em dia a gente chamava ele de Lulinha, e ele hoje em dia é narrador de futebol na Globo, não é isso? No Sport TV. Sport TV. Maneiro. Eles eram sócios e eles trouxeram o Technotronic pro Brasil a primeira vez. Vocês falaram isso no especial de 2 anos da Rio Sul Rádio. Ele falou que nós falamos isso no especial de 2 anos. Que memória, hein? Jesus, hein? Eu não me lembro mais o que eu falei, não, hein? Tô começando a repetir as coisas. Eu devo ter ouvido aquela edição pelo menos umas 30 centenas de vezes, né? Eu gostei tanto daquilo. Eu gostei tanto daquilo que eu insisti para que houvesse um aniversário de 12 anos com vocês também. Eu tô muito orgulhoso disso. Obrigado, Marquinhos. A gente é que faz maior questão de estar aqui participando dessa alegria junto com você, dessa conquista que a gente já repetiu aqui várias vezes, que não é fácil. Agora, diz uma coisa, desses 12 anos, aliás 10, né? Desses 12 anos de Rio Sul Rádio, já tem alguma coisa que envelheceu bem de música? Tem. O estilo musical não é uma coisa assim muito preocupante pra mim. A minha ideia era, tipo, eu vou ter um estilo muito próximo de um adulto contemporâneo e de um pop, vamos dizer assim, mas não do estilo que provoque sono. Porque eu sei que existem músicas de qualidade no mundo inteiro que não são exploradas, aqui no Brasil principalmente. Então, as músicas envelheceram, sim, mas o estilo não. Por exemplo, eu vejo bandas da linha do Tears for Fears, por exemplo. Tô citando a banda que eu gosto, inclusive, mas como exemplo. Existem bandas europeias desconhecidas e que estão lançando todos os dias músicas bacanas, mais ou menos na linha de um Tears for Fears, né? Só que nós não chega por aqui, não atravessa o oceano. Por quê? Porque não é interessante pro mainstream. O mainstream hoje está explorando um estilo completamente fora do que eu planejei para Rio Sul Rádio, que no caso é sertanejos, é uma coisa meio batistaca também, dentro do sertanejo, que eu não sei dizer especificamente que nome tem aquilo. Tem o funk também carioca, que eu também não tenho o menor interesse nesse tipo de coisa, e é o que tá bombando no mainstream. E a rádio não nasceu para fazer parte de mainstream. Aliás, ela não segue playlist nenhuma, nem de Billboard, nem de país nenhum, de nada. Segue a cabeça do DJ Marcandi. Exato. Então, eu pesquiso o mundo inteiro. É esse trabalho de pesquisa que é complicado, né? Porque você tem que sair do que te impõe todo dia. Exato. Né? Não, porque mas existe aquela coisa de assim, ó, você vai ouvir isso aqui é bom. Você vai ouvir isso aqui é bom. Não, você vai lá, pesquisa e você pesca, peneira o que você acha que é legal. Isso é importante, porque isso é mais uma forma da gente ter de informação, né? De conteúdo de qualidade. Sim. É comum você ouvir na Rio Sul Rádio músicas em letão, macedônio. Esses dias eu toquei uma música, eu botei na programação uma música da Indonésia. Uma música lenta, linda. E cantando, a Indonésia cantando ali, uma música bonita, tal, não sei o quê. Você não sabe o que ela tá cantando, mas a sonoridade, o negócio da música tem essa porra, né? É bacana a música. Caraca, até o clipe da música é romantiquinho e tal. Aí, pô, eu coloquei lá. E o stream da rádio, ele dá o nome da música. Tanto que o player dela dá até a capa do disco, da música que tá tocando, por causa do nome que tá escrito ali. E como é que... Olha o que aconteceu nesse caso específico da Indonésia. O Instagram da rádio foi citado, então ele bateu aqui uma notificação que ele foi citado por uma pessoa lá da Indonésia. Ué, não tem contato com ninguém de lá. Eu fui lá, abri o Instagram da rádio, era tal cantora agradecendo pela Rio Sul Rádio ter tocado a música dela, ela citou o nome da música na programação. Na Indonésia. Como é que ela descobriu? Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, aí que eu descobri que existem softwares que monitoram menções. Olha que loucura. Existe um software que faz isso. Então, se você tocar a música do fulano de tal, em qualquer lugar do mundo e for pra rede, o software monitora o nome da artista e o nome da música. E cai lá como ocorrência. Ó, foi o stream tal, da rádio tal, no país tal, tocou a música tal. Tá aqui como menção a sua música. Então eu descobri isso. E ela descobriu que a música dela tava tocando numa rádio no Rio de Janeiro, em Resende. Como é que é o nome dela? Boa pergunta. Eu não lembro. Será que as pessoas da Indonésia têm nomes normais assim? Não, não tem nome. Nomes normais é ótimo. Coitada da pessoa. Ô, loucura! Eu vou tentar achar aqui no Instagram, eu vou te dizer assim. Alguns minutos que eu vou te dizer o nome dela. E era uma música romântica. Era uma música romântica. Rock and Roll Lullaby, Adriana Hemmer. Rock and Roll Lullaby não tem nada de romântico. Uma música que todo mundo achava que era super romântica, uma garota com 16 anos que engravida e canta uma musiquinha qualquer pra criança. E assim, ela tem 16 anos e teve um filho. Você acha que Coming Around Again é romântica? Da Carly Simon? Pois é. Você já ouviu a letra daquilo? Every Breath You Take também é assustadora, cara. Mas tem muita gente que dança de rostinho colado, mano. Tem. I used to love her, but I had to kill her. É, Guns N' Roses. Tem uma música do Robbie Williams, que não sei se é She's the One, eu sei que é lenta e tem toda pegada romântica, mas o cara esculacha a mulher na música. Ele chama ela de feia pra baixo, entendeu? Tipo, você não merece, não me merece, algo do tipo. E você escutando a música, você entendeu o que ele fala, é uma coisa muito romântica, muito legalzinha. É, que nem aquela música do Nirvana, cara, que toca direto por aí. And where can my baby be? Aquela... The Lord took her away from me. Como chama aquela música? O cara tava com a menina num carro e teve um acidente e a menina morreu. E o cara tá cantando isso. Onde será que ela está? O senhor levou ela embora de mim? Enfim, horrível a música, super triste. Todo mundo achando que aquilo ali é o... Last Kiss o nome da música, acabei de lembrar. Last Kiss. Nirvana. Pô, mas cara, a música faz isso, né? A sonoridade, né? A batida, o ritmo te leva pra viajar. Você não entende que o cara tá cantando, mas pô, a batida é maneiríssima, né? E vambora, cola o rostinho ali, dá aquela apertada, eu te amo, I love you, vamos nessa. É nóis. Pô, que isso? Meu Deus. Deixa o cara sentir as dores dele lá. Teve um outro lance também interessante, por exemplo, tem uma cantora belga chamada Wendy Nazaré, né? E ela fala português de Portugal. Por quê? Ora pois. Ela inclusive mora em Lisboa. O avô paterno dela parece que descobriu que eram avô e neta, já com ela de idade avançada e tal. E ela acabou se mudando pra lá porque gostou muito do avô. O avô era muito carinhoso com ela e tal. Então ela acabou ficando em Portugal e ela fala um português convincente, né? E ela descobriu a Rio Sul Rádio, não lembro qual foi a circunstância, mas ela entrou em contato comigo pela rede social. Acho que foi Facebook. Bicho, eu escutei a música dela, gostei de todas. Né? E ela nem na Bélgica e nem em Portugal ela faz sucesso, assim, tá no mainstream. Mas é de uma qualidade absurda. Tanto que ela mandou as músicas e mandou o áudio dizendo: olá, pessoal do Brasil, eu, Andy Nazaré, também estou aqui na Rio Sul Rádio. E tem vários cantores que fizeram. Tem vários cantores que fizeram isso, né? Legal. Aqui achei o nome da Indonésia, tá? O nome dela é Tiara Andines. Aí, viu como é o nome normal? Olha! Tiara Andines. Entendeu? Pô, o nome da música é super normal. Tô tentando achar o nome da música aqui. É Menjá de Dia, o nome da música. Aí já, tá vendo? Menjá de Dia. O homem já de dia. Tradução, entendeu? Espetáculo de tradução. Ô, DJ Marcante, vamos tocar uma música aí que isso aqui tá virando podcast, mano. Eu não falei de você ainda. Vamos falar. Você falou que teve um camarada aí que tava fazendo Sport TV. Você também fez isso. Eu lembro que escutei alguma coisa, vi alguma coisa na televisão com você fazendo isso. Fala sobre televisão? Isso daí. Aliás, eu ouvi você em Atlanta, se eu não me engano, na Copa do Mundo. Eu tava sintonizado na televisão, normal, na TV aberta, assistindo a Globo, se eu não me engano, na Copa do Mundo de 94, eu acho. Só que o áudio tava ouvindo você lá de Atlanta, porque era muito mais divertido. Né? Porque era muito mais legal, porque a gente fez a primeira transmissão de Copa do Mundo em estéreo pro FM no mundo, pela Transamérica. E eu tava ali na audiência, Transamérica, cara. FM, é verdade. Eu botei a imagem na TV. Brasil. E o áudio com você. A gente fazia essa campanha, né? Você botava na Transamérica, tirava o Galvão, que o Galvão é chato pra caralho, e botava o Sérgio Moreno, que era muito mais legal, entendeu? Tinha o Ciro Jatene, que fazia as imitações, então, porra, eu tinha... O Ciro Jatene imita até uma xícara caindo no chão, né, cara? Ele imita até agulha caindo no palheiro, o cara é bom demais, né, bicho? Então, ele fazia o Pelé, na época o Romário, era jogador, entendeu? Então, pô, eu tinha todo mundo ali do meu lado, né? Tinha uma equipe boa, o Ricardo Henrique, que foi o coordenador da rádio na época, que transformou isso, né? Fez tudo isso acontecer, se é possível, porque as rádios antigamente, antes disso, né? Eles compravam os direitos de transmissão para a Copa do Mundo, mas em mono, que eram para as rádios AM. E para televisão é que era estéreo, né? Então era muito mais caro, tinha uma diferença de preço. Então a Transamérica comprou os direitos de como se fossem para televisão, para ter o som estéreo, que era transmitido via satélite na época. A grande tecnologia era rádio ser transmitida via satélite. Olha que espetáculo. Olha. Eu me lembro da inauguração da transmissão via satélite da Transamérica. Ui. Então. Eu me lembro disso. Nossa. É tipo isso. 51 caramba, anos, né, cara? Você é velho, hein, mexo? Você é velho, hein? Jesus, hein? Né? Mas tem um monte de história pra gente contar. Toca um pouquinho de música aí pra dar uma aliviada nos ouvidos aí da galera. E a gente volta contando mais um monte de coisa aí. O que você vai tocar aí nesse primeiro bloco? São 12 anos, hein, cara? Responsa, hein? Responsa. Blue Monday, New Order. Aumente o volume. We'll be right back. Flash House. is within. The rhythm is magic. The rhythm is gay. Adorei esse modelo, hein? Vou denunciar, hein? Marie Claire do Baldo, The Rhythm is Magic, lembro disso. Christopher Cross, Ride Like the Wind, Sig Sig Sputnik, Success, Bee Gees, You Should Be Dancing, e a primeira foi New Order, Blue Monday. Olha, tem muita coisa boa, hein? Eu gosto dessa parada, Ride Like the Wind. Gostei, gostei. To be free again. O César, ele consegue estragar as músicas pra mim. Eu sempre ouvi música. Mas assim, She's telling me apart. She's telling me apart. W, cara, W. Conheço. Não é Looking at my girl. Aí o Sérgio pra mim, Gisele, minha avó, eu, ai, cara, estragou a música pra sempre. Nunca mais. Outro dia eu tava tocando essa música no rádio. Ai, meu Deus, Gisele, minha avó. Não dá. Ele deve cantar o Anti-Anti Fez Free. Não canta, não? Qual? Anteontem fez free. Anteontem fez free? Anteontem fez free! Ai, para! Estão destruindo a minha vontade de ouvir música. Não faz isso. Marie Claire do Baldo. Ai, meu Deus. Marie Claire do Baldo é uma argentina, tá? E essa música, ela bateu na época muito na Europa. Ela foi exportada pra Europa na época. Eu lembro disso, a gente tocou muito. A música isso. É bacana, a música é bacana pra caramba. Ela tem uma pegada, um contrabaixo assim, e umas castanholas ali batendo junto na percussão. É uma coisa fantástica. É. O Christopher legal. Cross é também. É uma coisa que bateu muito na época. É o Cristóvão Cruz. Cruz credo. Sig Sputnik, tá uma banda muito crazy. Cara, eu fui nesse show, eu fui no show desses caras, no Canecão. Eu tava entrevistando as pessoas pra TV Rio. E aí eu encontrei o Hubert Aranha. O Hubert era do Caceta e Planeta, lembra? Aquele de Oclinhos? Lembro. Aí o Hubert virou, eu tava conversando com ele, mas ao mesmo tempo eu era super punk, né? Aquele cabelo arrepiado e tal. E eu conversando com ele, pulando, aquele ritmo do Zig Zig, né? E eu lá pulando. E aí, de repente, ele falou: peraí, eu vou junto. Ele foi no meu ritmo. E ele, eu entrevistando, conversando. E aí, Uber, o que você tá achando do show? Ele: tô achando bem legal o show, não sei o que. Os dois pulando, assim. Ficou muito legal. Foi filmado? Foi, era pra TV Rio. Era muito divertido, muito legal. Ó, teve o Bee Gees e o Shubi Dancing. Esses dois remixes foi eu que fiz, recente. Fiz agora, coisa de um mês atrás. Sig Sig Sputnik e o Bee Gees. E tocamos aí New Water Blue. Monde, a famosa tu-tu-tu-tu-tu-tu-tum. Essa daí. Beleza. É isso aí. Então continuamos com o nosso Flash House especial 12 anos da Rio Sul Rádio. Na verdade, o podcast Flash House. Virou um podcast, House. Né? Hoje em dia o rádio mudou, né, cara? Hoje em dia muita coisa é a base do diálogo, né? Aliás, eu acho que na nossa época, Adriana, os programas que tinham maior audiência eram os programas que eram falados. Era que a gente falava. A gente contava história, botava ouvinte no ar. Né? Eu fiz o Transa Louca. Eu passei pouco tempo no rádio, né? Eu lembro disso. Eu passei pouco tempo no rádio. Todo mundo... Mas as pessoas queriam ouvir a gente falando. Tinha o Azarando na cidade. O Azarando na cidade. E você fez muita mais coisa que eu, né, Adriana? Eu cheguei a um ponto de que eu trabalhava na FM Dia, as pessoas diziam: Adriana, eu nem gosto de samba, não gosto de pagode. Eu só ouvia a hora que vocês falavam, depois eu mudava de rádio. Eu falei: pô, que louco. Mas é assim, hoje em dia mudou muito, o rádio mudou muito pra essa coisa do podcast. Então o que a gente tá fazendo, na verdade, é um flashback falando de músicas e tudo mais, mas hoje em dia mais focado no conteúdo que as pessoas estão falando, né? Um flashback de experiências, né? Exatamente, um flashback de acontecimentos, de coisas, que é legal. E muita coisa que às vezes nem a gente mesmo lembra, né? E as pessoas que estão ouvindo falam: caramba, fita cassete, o cara mandou um fita cassete, você é louco. Fita cassete, tá maluco? Era a única maneira de se ouvir uma rádio estrangeira é importando fita cassete gravada. Não, e os ouvintes que gravavam com fita cassete, ele vai: daqui a pouco você vai ouvir lá, sei lá, Pet Shop Boys, Domino Dance, o cara vai, que hora que ele vai tocar, ele já fica lá com o dedinho no rec, né? Aí o... Era uma aflição horrorosa. A cabeça, o que a gente chama de falar a cabeça da música, a gente falava: até eu quero começar a cantar, eles morriam de ódio da gente. Mas, gente, isso era uma técnica. E é tão gostoso fazer a cabeça. Isso é uma técnica incrível, né? Que você sabe a hora que o cara vai começar a cantar e você vai falando até ali, entendeu? E aí você, às vezes você dava a deixa assim, tipo, você falava: e aí, o que que você acha? E o cara começava a cantar: eu acho, não sei o que, como se você fazia a cabeça de pagode? Ah, não, pagode não dava. Não, você fazia. Pagode não dava, não. Você fazia. É assim, olha, é muito difícil. Eu não sei se foi o Cacau Cristóvão fez a cabeça da Pump Up The Jam lá em 89, olha, se não me engano, 88. E ele, além de ter feito a cabeça, ele começou a cantar com a Kid Kay. Pump Up The Jam, pump, até o final. Cara, quem era muito musical era o Cacá. O Luiz Carlos também. Outro dia eu tava lembrando dele, uma vez a gente tava gravando uma música de final de ano da Rádio Cidade. O Luiz Carlos pegou o violão, tinha um violão no estúdio, ele começou a cantar: vou cantar uma música pra vocês. Ele começa caminhando e cantando, é igual uma vaia, acho que nunca mais ele... Mas ele era um querido, ele era musical também. Mas o Cacá, gente, desculpa, o Cacá, ele era música direto. Ele apresentava um programa na Rádio Cidade chamado Night Shift. Acho que era isso, Night Shift. Era muito. Deve ser, não, assim, tipo, puxando do Lionel Richie lá, não, a música. Não sei se era Night Shift, não. Era um outro que era. Vou perguntar isso pra ele depois. Era um bem, bem legal, assim, bem swingado o programa. E ele tinha aquela voz, assim, pesada. Ele tinha o jeito de fazer. É, ele tinha um lance legal de fazer, muito bacana. E ele tinha essa coisa da música. O Pump Up the Jam, como eu te falei, tanto Kaká, era KLC. Cristóvão, Kaká e o Luiz. O Luiz. É, Kaká, Luiz e Cristóvão, né? KLC. É. Não era isso? Esse Luiz aí, tinha um que não era de rádio. Era o Kaká, o Luiz Carlos e o... Era os três. Do que você tá falando? É, dessa empresa aí que eles tinham. Que eles trouxeram... Não, era Spotlight, não era? Não, primeiro era KLC. Ah, aí tá. Virou Spotlight quando o que era gravadora, saiu, né? Virou gravadora. Essa empresa KLC foi a empresa que trouxe o Technotronic. Eu lembro do Luiz Carlos, não, do Kaká e do Cristóvão varrendo o chão pro Technotronic cantar, porque as pessoas tinham jogado coisa, sabe essa coisa meio louca de jogar? Ô Marquinhos, o que é que você tocava na boate Sótomos? Pump Up the Jam. Pô, Pump the Jam, Pump It Up. Esses dias estão aqui em casa até hoje. Você sabia? Madonna. Que nós temos Madonna, uma coleção aqui de 3.454 discos. É vinil? Opa, isso é muito legal, e cara. E todos, muitos repetidos. É isso que eu ia perguntar. Nós temos duas picapes, né? A gente de vez em quando mixa, dá, né? Uma mixadinha. Não, mas dá uma brincadeirinha ali, toca uma musiquinha e tal. E o nosso receiver é um Pioneer 1734. Melhor coisa que tem, cara. Cara, é espetacular, né? E você tá mixando como hoje? Controladora. Controladora, ótimo. É legal? É do mesmo jeito? É do mesmo esquema? Tem a mesma emoção? Tem aquela pegada? A gente vai ficando velho, vai ficando meio pragmático demais. Ah. Muito objetivo, muito mais interessado no resultado do que no processo. Aham. Né? Então, existe toda aquela poesia, aquela coisa romântica, aquele que romântico, meter a mão na bolacha, né? Levantar o bracinho, colocar na faixinha, esfregar ali o vinil. Fazer e botar scratch, o né? É, pegar ali o pitch, que é o pitch, o que pitch. É aquela coisa mais chata. Nossa. De pegar o pitch, né? Botar no ritmo e tal. Pô, cara, controlador é só você dar dois cliques no bagulho, cara. Cara, me disseram que é assim agora, né? Você coloca a música lá, ela procura o pitch do outro. Nossa. Exato, na hora, ela sincroniza. Por isso que eu vejo um monte de DJ agora, cara. Tem DJ pra caramba. Mas eu tenho visto DJ que não mixa. A gente vai nesses eventos. Pô, mas hoje em dia é impossível. A máquina faz sozinha. Não, mas a criatura acaba uma música e começa outra. Dá até raiva. Eu falei, peraí, mas acabou uma música e começou outra. A pessoa não mixou. E o que mais me dá nervoso é quando o cara quer mixar e ele perde o ponto. Adriana parece está nervosa. Que Adriana eu vou está cair. Nervosa, atenção. Parece que eu vou... Não, outro dia eu tava fazendo uma aula de running, aí o professor comprou uma fita. Que é isso, Adriana? Que é aula de running? Aula de running é aula de corrida, tá? Aí o professor bota aquela música aos gritos e ele comprou uma fita, uma música já mixada. Pendrive. Não era uma fita, é um pendrive já mixado. Sei. Aí, cara, você tá correndo. Tá. O DJ... ele errou na mixagem. Cara, juro por Deus, quase que eu caí, quase que eu dou de cara no negócio, quase que eu caí no meio da corrida, na esteira, correndo. Aí o cara, que houve? Porra, o DJ errou, você não tá ouvindo? É assim. Ninguém percebeu, mas eu quase caí. É incrível isso. Olha, mas tem, já viu alguém botar alecrim dos Alpes Suíços no ovo frito? Não tem como. Entendeu? É você pegar alguém que não tem tino pra coisa, pra fazer aquilo pelo glamour, né? Sou DJ. Não, não é, nunca foi, nunca será. Tem gente que não nasceu pra isso, né? Não tô querendo desestimular ninguém, mas, pô, tem gente que não nasceu pra isso, fim. Assim como eu não nasci pra várias outras coisas. Não, mas tem também o seguinte, cara, a gente viveu muito isso, né? A gente trabalhou com isso, então a gente interagiu com isso, né? Tem muita gente que às vezes vai... Vou virar DJ. Até ontem ele era bancário, nada contra os bancários, mas assim, né? E, E aí não tenta... basta querer, tem, você tem que ter amor pela coisa. Tudo, tudo na vida você tem que ter um conhecimento, né? Você tem que fazer uma pesquisa, um estudo, saber o que é, como é, pra onde é, por que que a pessoa tá ali. Não é simplesmente assim, né? DJ, vou botar musiquinha não, lá, enfim. Não é uma decisão. É. Não é uma decisão. É. É. Então, eu mixo com controladora. Isso desmerece? Não. Eu explico porque eu justifico, eu tenho uma justificativa bem convincente. Eu sei como fazer natural, sem o algoritmo me ajudando, sem o computador me ajudando. Eu tenho como fazer. Tanto que, volta e meia, eu faço artisticamente. Brincando em casa, eu faço artisticamente, né? E quando eu vou fazer para um flash house, por exemplo, eu poderia economizar o tempo de pegar o pitch elaborando uma mixagem melhor, uma locução melhor. Então, aquilo ali me trouxe o conforto de economizar tempo entre uma mixagem e outra. Então, eu elaboro uma entrada melhor. Eu sou daquele que imagina a mixagem alguns segundos antes dela acontecer, né? Tem gente que não, arrisca. Vamos ver que no que dá isso, e normalmente dá errado, né? Eu tenho o hábito de planejar a mixagem. Por isso que as minhas mixagens costumam ser de 500 batidas ali direto, né? Tipo, 5 minutos de mixagem. As duas ficam juntas, né? E você vai entendendo, vai entrar, não se vai. Conversam. Será que é essa que vem? Será que não vem? Esse é o romantismo, né? Que a gente tá falando sobre. É, exatamente. Né? Então, a controladora, ela me trouxe conforto, sim. Né? Mas ela não tirou de mim o gosto de fazer uma boa mixagem. Acho que advento, né? dessa tecnologia toda, com informática, com internet, essa coisa toda, tudo ficou muito rápido, muito mecânico, né? Então é tudo pá, pá, pá. Imagina, você hoje manda um WhatsApp, se o cara não responde em 3 segundos, você fala, porra, que vacilão, cara, o cara demora pra responder, não vai responder por quê? Pô, nessa época aí que você já mixava com vinil... Ainda mais se deu 2 pauzinhos azuis ali, né? Não é? Nem leu, né? E porra, nessa época que você mixava aí já com as picapes e tal, no vinil, a gente mandava carta! Você tá entendendo? É verdade. Você lembra da gente? Você escrevia na mão pra rádio, fazer aqueles sorteios na rádio. Lembra do JJ, Adriano? O JJ Briguenta 8, o chão inteiro do estúdio era carta. Cara, meu era carta. Deus. Era mó legal. Escreve uma carta dizendo legal. As músicas que eu toquei hoje. O povo escrevia. Aí 30 dias depois. Quer dizer, você escrevia a carta num papel com caneta à mão, colava, passava aquele engano em envelope. Lambia o selo. Lambia o selo. Verde, amarelo, né? Tinha aquela nessa barquinha. Época de pandemia, tava. Pum! Nossa. Colava o selo, envelope, jogava no correio, pagava. 30 dias depois a gente. Ah, que isso, cara? O troço ficou muito difícil. Ficou muito difícil. Você nem se lembrar que mandou carta pra alguém, a carta chegava. E, não é? Você fala, ih, é mesmo. Eu escrevi pra essa pessoa. Escrevi pra essa pessoa. Né? Agora, falando em qualidade de música, você acha que ainda existe grupos assim como Sunscreen, Roxette, Information Society, Pet Shop Boys, Carpenters, não dando spoiler do próximo bloco? Existem. Existem, mas eles não estão empenhados mais nisso. Inclusive, eu assisti recentemente a entrevista do Barry Harris. Barry Harris, você deve se lembrar. Não, você, não lembro, Adriano, não. Eu ia perguntar, mas eu sabia que você já ia emendar. Eu imagino que vocês conheçam com Ken. Sim. Okay. I beg your pardon. Ah. I wanna be a Harry Houdini. Isso. Ele é o Barry Harris. Adriana quase fechou o olho agora com o meu inglês aqui. Vai lá, não, imagina. Ele é minha avó. Com Ken era... Com Ken era Barry Harris, né? Ah, aí, tá, muita é gente não sabe. Muita gente não sabe que o Aura Control também era Barry Harris. Né? O Aura Control do Sinful Wishes, do Wanna Fuzz, era Barry Harris, só que no bastidor, sem cantar. Né? E muita gente não sabe que o Thunder Puss também era Barry Harris. Nossa! Né? É, o Thunder Puss, o projeto Thunder Puss. Isso tudo é coincidência? E eu assisti uma entrevista recente dele, agora em 2022, ele dizendo, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Então, eu sei que ele tem qualidade para oferecer, mas ele não quer mais. E assim como ele, vários outros. Eu acompanho Pet Shop Boys, por exemplo, que eles nunca deixaram de tocar, de cantar. Eu ia perguntar sobre isso, porque eu sei que você é fã. Sim, eles tocam mais ou menos o que tocavam em 1986. Né? Mas eles mesmo, você nota que eles não têm mais aquela coisa de, eles estão meio que se dane, entendeu? Todos estão assim. A Madonna tá tentando sobreviver com o estilo anos 80, ele não tá conseguindo, né? Ela não tem mais o brilho, o glamour que tinha, o apelo, não tem mais, né? Então, quem tem condições de fazer coisas, não quer fazer mais nada, entendeu? E tem gente insistindo num estilo que já morreu, né? Então, a música... Qual ela o mudou. Estilo que você acha que já morreu? Cara, na verdade, o dance, ele nunca morreu, tá? Uhum. O dance que a gente tem o hábito de tocar no flash, nunca morreu. Eu acho que nunca vai morrer. Mas aquela febre, né? Aquela coisa do... que era certo tocar qualquer música daquela época. Tipo, você pegava um Corona, The Rhythm of the Night ali. Qualquer festinha que você fosse, mandasse um CD daquele, um vinil daquele, enchia, as pessoas dançavam. O que você acha que mudou? Vibravam, o que você acha que mudou? Por que nos anos 80 a gente fazia tanta coisa legal e agora não faz mais? O que você acha que mudou? Até os próprios artistas, quer dizer, a Madonna não consegue mais fazer uma coisa assim, o Pet Shop Boys não consegue ou não quer. Enfim, o que você acha que... Por que tá rolando isso? Pode ser até perigoso o que eu vou falar, eu posso até incomodar. Tem que tomar cuidado, artistas. Que hoje em dia muita coisa que você fala enfim. Já era, né? Às vezes você não fala, dá no mesmo também. Dá no mesmo, então vou falar. Mas fala, então fala. Eu vejo que os artistas ganharam dinheiro demais. Os cantores, as bandas, os projetos, os produtores ganharam dinheiro demais. Ficou muito fácil. Então, direitos autorais, tá bom. Então, uma música que tocou lá na rádio perereca do quintal do interior de uma região recolhida lá do país. Pronto, ninguém sabe que tocou lá, mas os direitos autorais daquela execução tem que ir pro bolso do artista. Então, uma performance artística de uma determinada pessoa, basta ele fazer aquilo e esticar uma rede na sua sala e sacar uma água de coco ali e ficar ali pro resto da vida, porque ele vai ganhar por causa de uma performance artística. Com uma música, né? Uma música, tá? Então, pô, mas você não quer dar o direito autoral? Não se trata disso. Eu acho que é muito dinheiro pra pouco. Se você considerar que um motorista de ônibus faz uma manobra arriscada pra salvar a vida dos seus passageiros, se aquilo não for uma bela de uma performance artística, o que seria, né? E aquilo não vai trazer nenhum dinheiro pra ele, além do salário pequeno que ele tem. Ele faz performances artísticas todos os dias e ganha pouco. Ah, mas eu sou cantor, eu vivo da arte. Tá bom, você não precisa botar a rede na sua sala, tomar água de coco todo dia e não fazer mais nada porque fez uma coisa boa uma vez na vida. Então, acho que foi valorizado demais. Então, ficou fácil. Você acha que os caras não querem fazer mais porque não... Você acha que eles fizeram só pelo dinheiro? Sim. Eles poderiam até ter tesão no começo, mas aí veio o dinheiro. E o dinheiro é a melhor forma de perder. Se você perder o tesão, é quando vem dinheiro fácil. Né? As coisas ficam fáceis demais. Então você não tem o prazer da conquista. A dificuldade. Né? A dificuldade gera conquista. Né? Períodos difíceis fazem pessoas fortes. Entendeu? Então. Há controvérsias. Há controvérsias. Eu, por exemplo, como dublador, eu ganho muito dinheiro. Eu ganho dinheiro conexo, com dinheiro conexo, sentado na rede, tomando água de coco. Tem muito dinheiro. Mas, pô, adoro fazer. Quanto pior, inclusive, o personagem, mais eu gosto. Olha só. Personagem é difícil. Eu sou testemunha. Você já viu aquele filme Clique com Adam Sandler? O Sérgio que dublou. Se cada vez que tivesse uma exibição daquele filme, já passou não, em tudo exibição, quanto é... Não, exibição não, um pagamento, né? Um din-din caindo na minha se conta. Se ele tivesse ganho um dinheirinho pra cada vez que esse filme fosse exibido, ele estaria milionário. Porque, olha, passou em TV Globo, Telecine... Passa todo dia. Daria até pra eu comprar uma rede aí, água de coco, então, porra, ia ser luxo. Entendeu? Mas é assim. Mas eu não sei. Pra você ver a discrepância, né? É um trabalho difícil que é a dublagem. Não é tão fácil chegar ali, eu vou falar o que tá escrito aqui. Não é isso. Você tem que ter uma técnica de atuação. Você tem que cuidar do seu patrimônio, que é a sua ferramenta de trabalho, que é a sua garganta, a sua voz. Você tem que se especializar. Você faz workshops, você faz cursos, especializações. Tudo isso tem que ser posto na ponta da caneta. Né? E agora você vê um camarada que senta ali na calçada da casa dele, compõe ali 4 acordes e faz uma letra ali contando uma história triste, pronto, não precisa mais trabalhar. Pô, mas isso, não é tão fácil assim, não vai. É assim, não, não é também, não é assim, não é assim, não é tão fácil assim. Então vamos compor uma música fácil aqui pra gente fazer isso. A controvérsia, eu acho que a gente precisa fazer um podcast só sobre isso, inclusive, pra falar de direitos autorais, entendeu? Eu já falei, já me manifestei aqui na minha profissão, sou muito bem remunerado. E quanto mais me chamam pra fazer coisas difíceis, eu tô na área, inclusive, entendeu? Multifantasquilionário. Pô, você sabe que agora a Netflix, inclusive, né, cara, depois do advento aí da Netflix, as produções estão aumentando, principalmente saindo do eixo americano, né? Porque tudo era inglês, né? Cara, o que a gente pega de material europeu é impressionante. E o coreano? Coreano, asiático, coreano, né, também. Eu fiz uma série agora também aí, que eu tive que dublar todos os personagens lá do eu esqueci o nome, mas vai lançar aí daqui a pouco, é sobre uns diabos lá. Cara, é tudo em tcheco. Uns diabos. É uns demônios. Eu acho que o nome da série vai ser Bonner o Exorcista. Bonner o Exorcista. Tem nada a ver com o cara lá do Jornal Nacional, não, tá? Boa noite, Jornal, não, nada a ver. É Bonner o Exorcista. É muito louco, inclusive uma animação adulta, né? E me chamaram só por causa da questão dos palavrões. Por que fala palavrão pra caralho? É o Sérgio Moreno. Puta que pariu, chama esse filho da puta. Porra. Então é em polonês, cara, é muito legal. E tem muita produção, cara, coreana, polonesa, tem diretor de dublagem, a gente já tá aprendendo até a falar coreano. Então, mas esse é assunto pra outra hora, vamos para o próximo bloco, vamos limpar os ouvidos dos nossos ouvintes, é o Flash House. Se você não sabe, você que tá ouvindo agora, chegou distraído, esse é o Flash House. Isso. Que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Rio Rádio. Adriana tava dormindo aqui, teve um momento que ela deu. Segura aí que daqui a pouco a gente volta, tem um bloco de comerciais. Estamos comemorando 12 anos, hein, na brincadeira. E agora a gente vai pra comercial? Isso. Então vamos lá, os nossos patrocinadores, pra deixar a água de coco do Marquinhos mais gelada. Você está ouvindo Flash House. O artista. Fala pessoal, meu nome é Limonge e eu também tô na Rio Sul Rádio. A arte. Quem vai falar ou vai cantar o próximo refrão? Quem vai dizer, representar a nossa geração? Você, Rio Sul Rádio. E você, por que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com sorriso? Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Sim Informática. Consertos de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. 98-148-1193. Voltamos a apresentar Flash House. Estamos de volta então com o Flash House, hoje comemorando 12 anos de Rio Sul Rádio. Número 12, repita! Número 12. Você gosta do número 12? Adoro o número 12. Repita! Que espetáculo! Nossos patrocinadores agora devidamente alegres, felizes, não é? Com as suas mensagens. Com essa audiência maravilhosa. Água de coco, só falta agora o energia. energético e aquele Johnny Walker aos 18 anos. Sim. Maravilha. Ah. Mas a gente tava falando, Marquinhos, sobre palavrão e tal, daquela série que eu falei. Uhum. Você gosta de palavrão em dublagem, em filmes, assim? Porque era a gente sempre sofreu com isso, né? Nós, dubladores. Porque as produções não podiam ter palavrões. Às vezes, até em filmes eróticos, até pornôs, aparecia lá o cara, né? Vou penetrar o meu pênis. O que é isso? Você tá maluco, bicho? E o troço lá, igual a velhinha do mercado, né? Eu quero preço. Preço. Né? E, pô, caramba, bicho. A gente sofreu um pouco, mas, né? TV aberta, era um pouco difícil, né? Agora não, agora tá liberada. Netflix tá uma mãe. Depende do contexto, é o que você falou. No filme pornô, não ter palavrão não faz sentido. Né? Não faz sentido. Até porque dependendo do filme, você tem que ficar pensando na velhinha foda. Não, pô, agora, Game of Thrones, tem palavrão pra caramba. É, né? Mesmo, não, cara? Não tem todo o tempo palavrão, mas tem palavrão ali. Tem um anãozinho que é uma figuraça, cara. Ele que fala, é um dos que mais fala palavrão ali. Né? Isso em 8 temporadas, né? Mas vamos falar, por exemplo, Stranger Things, onde eu reconheci sua voz como dublador. Essa Stranger Things é uma história até muito legal, que pô, pra mim foi uma homenagem, assim, um negócio muito importante, porque quem fazia aquele personagem, quem dublava aquele personagem era o nosso querido, saudoso Julinho Chaves. Querido. Era um grande dublador e infelizmente a pandemia nos tirou. Levou um monte de gente, né, cara? Pois é, foi infernal. Mas, e aí a diretora lá achou que eu poderia ser a pessoa para poder substituir o trabalho do Julinho, que é insubstituível, né? Então eu tentei o máximo que eu pude. Mas eu tinha palavrão também? No, tinha. Em alguns episódios e assim, esporadicamente. Né? Eu vi sua publicação no Instagram falando que ia dublar o médico lá, o doutor, que ia cuidar da mocinha lá do Stranger Things, né? Ah, da 11. E eu já sabia, né? Aí aqui em casa o pessoal maratonou o Stranger Things, eu fui junto, né? E eu não falei nada. A sua voz foi reconhecida aqui em casa. Eu acho que foi meu filho. Olha, entendeu? Que legal. Porque volta e meia eu falo, Moreno, Denzel Washington é você. Então, quando as pessoas aqui em casa veem Denzel Washington na televisão, Sérgio Moreno. Né? Qual o outro também que eu vi? O que eu vi gosto mais, o Bruce Willis, por exemplo, eu gosto mais do dublado pelo Sérgio Moreno do que o Bruce Willis original. Sempre achei o Bruce Willis um canastrão. O original eu achava ele muito canastrão. Agora, quando eu vi o Sérgio dublando o Bruce Willis, eu passei a gostar do Bruce Willis. Não sabia nem que era o Sérgio que dublava, mas enfim. Ah, eu dublei poucos filmes do Bruce Willis. Mas fez, poucos, né? Foi o que eu vi. O que o da Mata fazia também era espetáculo, né? Mas coincidentemente você assistiu o que eu tinha feito. Foi 16 quadros? Foi. 16 quadros. Foi o primeiro filme, praticamente. O da Mata, ele também era a voz do Thundercat, lá do Lion. Então ficava meio que vinculado. O da Mata era ícone também, né? Um excelente ator, um excelente dublador. Mas enfim. O Bardavi, eu gostava da dublagem do Bardavi antes dele ser Wolverine. Eu vi filme do Bardavi com a voz dele nos anos 70. Eu acho que ele era o Moisés lá dos 10 Mandamentos. Nossa. De um filme épico da época dos anos 70. Ele era o Bardavi. Ele era o esqueleto do Avisaura, cara. O esqueleto do He-Man. Era o esqueleto do He-Man, cara. Tá maluco, Eu já gostava da dublagem. Aí quando ele foi no Wolverine, ele foi, já gostava dele. Então foi uma novidade pra mim. Mas o palavrão, cara, na dublagem, teve uma evolução muito grande, né? Só que eu acho que alguns colegas perdem um pouco a noção, entende? O palavrão fica tem um exagera, momento, né? Não ele exagera, é porque ele fica gratuito. Gratuito não é legal. Palavrão tem que ser bem colocado. Aquela hora, assim, é igual... porque merda não é vírgula. Merda tem que ser merda. Aquela hora, assim, que você fala direito. Agora, falar como vírgula não tem graça. Não, porque o que acontece é o seguinte, no inglês, eles usam muito a palavra fuck. Fuck. Não, a fuck da mesa, a fuck no seu... Fuck. Mas o fuck, enfim, ele não é exatamente... Não tem a mesma força que tem o porra, o merda, entendeu? Cada um tem o seu lugar ali, nem sempre. Não sei... É complicado. Eu acho que tem que saber usar. É como você... Eu acho que você, por exemplo, cria uma mocinha dentro de casa, trancada, não pode ver nem a cara do vizinho. Quando ela completa 18 anos, vira assunto na rua. Você não pode travar tudo, porque na hora que soltar, vai soltar de vez. Esse negócio de proibir por muito tempo palavras de baixo calão no, nos filmes, quando abriu, aí o pessoal acha que então, mas na verdade era proibido. Na verdade era proibido nas TVs abertas. Abertas. Né? É, era TVs abertas. Mas... Então, TV Globo, Bandeirantes, SBT, não podia falar palavrão porque a audiência era liberada e tinha a classificação dos filmes, então era um pouco complicado, né? Então, quer dizer, o famoso filho da mãe, né? Putz, quem não é filho da mãe, né? Como é que você pode ofender alguém chamando a pessoa de filho dizendo da mãe? Dizendo a verdade, né? É, então, mas você pode ofender bastante gente dizendo verdade, mas é uma coisa lógica, assim, né? Filho da mãe, seu filho da mãe. Pô, filho da mãe, pô, sério, eu sou filho da minha mãe. Que bom, né? Que bom. Mas aí veio essa coisa de. Primeiro começou com. Eles tinham uma separação, vamos dizer assim, com os vídeos, os filmes que iam pra. Videolocadora, videocassete, olha que espetáculo, tô falando só pra vocês. VHS. Os VHS, então VHS. Você podia falar uns palavrões, porque a pessoa pega o filme e ela ouve o palavrão se ela quiser. É diferente da TV aberta, né? E depois que vê a TV a cabo, então, né? E o Netflix e vários outros streams aí tem orientação. Você deve falar os palavrões de acordo com o que é dito lá no original. Então, se o cara fala, porra, um motherfucker, é motherfucker ou motherfucker? Motherfucker. Ah, viu? A Adriana dando aulinha de inglês pra gente aqui. Palavrão, eu ensino palavrão. Então, motherfucker, o filho da puta lá, você tem que falar filho da puta, porra. Né? Filho da puta, não tem que falar, ai, filho da mãe. Mas, então, aí, mas é eu cultural, acho que. É cultural, né, cara? Algumas pessoas, alguns colegas aí, às vezes, exageram um pouco. Mas tem umas séries que não tem jeito. Essa que eu falei aí dessa animação aí, que inclusive era tcheca, eu até exagerei mesmo, porque eu acho que pedia pro nosso humor. Que afinal de Black contas, Monday, que você falava palavrão mais do que palavras, né? Você faz uma adaptação. você faz uma adaptação ao português, né? Ao brasileiro, né? Ao nosso costume cultural aqui, linguístico. Gostou? Costume cultural linguístico. Da nossa. Mas tem uma série que eu fiz chamada Black Monday, que a Adriana lembrou bem aqui, que é sobre a quebra da bolsa nos Estados Unidos nos anos 80. E, cara, o cara era o... Eu esqueci o nome dele. Shed alguma coisa? Um negro. Shed alguma coisa. Enfim. Porra, o cara... Preto. Afrodescendente. Desculpa. Negro é ofensivo? Afrodescendente. Eu já nunca sei. Sei lá. Enfim, Eu também me confundo com essas coisas. A gente se confunde, né? Mas o cara era um corretor da Bolsa de Valores americana e, porra, os caras cheiravam tudo, se picavam inteiro. Porra, então, caraca, bicho. Palavrão era bico. Corriqueiro. Entendeu? E era muito interessante você ter que fazer essa adaptação. É, hoje a gente fala sobre isso, assim, tipo, com surpresa, né? Nossa, né? Mas isso é corriqueiro. É uma coisa, é questão cultural. Você vê uma coisa interessante? O jogo é proibido no Brasil. Jogo do tipo cassino, né? É proibido no Brasil. É jogo de azar que eles falam, né? É. E por que é proibido no Brasil? Pouca gente sabe. A esposa do presidente da República, se eu não me engano, o Jânio Quadros, alguém daquela época, mais ou menos daquela época, tinha um mentor religioso lá, um pastor, um padre, uma figura religiosa que ficava enchendo o saco da mulher do presidente, que por sua vez enchia o saco do presidente para proibir jogos de azar. E foi proibido. Por causa de um elemento religioso, um padre, que não queria. E o país inteiro foi tolhido desse tipo de coisa. Então, a cultura não é resultado puramente dos costumes. Às vezes é o contrário. Mas essa coisa do palavrão, a gente saiu de uma época de ditadura, né, militar, período militar. E existem pessoas que acham que ou é salgado ou é doce, não tem meio termo, né? Então, ou você é puritano ou você é mundano. Então ficou aquela coisa meio carimbada nas pessoas de puritanismo, né? Então, falar o palavrão o menos possível, é claro, existe a elegância, né? O ambiente e tal, mas o palavrão é corriqueiro em qualquer lugar do mundo. Então você tirar palavrão de um contexto ali, de um filme que tem pessoas de rua jogando basquete numa quadra ali na praça, duvido que não role palavrão quando isso é verdade. Por que que não acontece isso também no filme? Ah, no filme não pode, então o filme não é a representação de uma verdade. Você sabe que eu tinha um amigo que infelizmente já faleceu, ele adorava ligar pra mim pra eu responder pra ele como Mickey Mouse, né? Só que o meu Mickey Mouse era a boca dura do caralho. Eu falava, seu filho da puta, que você quer um viado? Tá me ligando o dia inteiro, seu puto! Ele não conseguia falar mais nada, ele só ria. Mas é engraçado. Puta que pariu, filha da puta, para de me ligar, viado. Para de rir, viado. Só ria. Tadinho, aconteceu, acho que ele morreu de tanto parecido rir. Comigo. Aconteceu algo parecido comigo, cara. Me pediram pra gravar o Bento Carneiro falando palavrão, cara. Aí, faz aí, faz aí o Bento Carneiro aí. Vai tomar seu cu, filha da puta. Jesus, rapaz, esse cu aí ficou meio pesado, hein? Tem música com palavrão, bicho? Calunga? Tem música com palavrão? Tem, vai. Você conhece a Adriana? A Adriana é uma enciclopédia musical, tá? A Adriana não, sabe tudo. Eu não, olha só, não tô nem participando muito dessa história, não, porque como eu trabalhei tanto tempo em rádio, em rádio a gente desacostuma de falar palavrão, porque não podia falar palavrão, ponto. Então, eu não gosto. Até hoje em dia, assim, vamos dizer, em dublagem, eu não gosto muito. Eu uso. Quando não tem outro jeito, eu uso. Mas eu não. Quando eu tô dirigindo, principalmente. A pessoa pergunta, e aí, diretora, pode? Eu falo, se não for gratuito, pode. Se não, não. Vamos botar outra coisa. Eu não gosto. Acho que palavrão tem que ser aquele momento assim, tchum, que é importante. Só isso, entendeu? Então, enfim, não gosto muito, não. Acho que tem que ser, não pode ser gratuito. Música, tem música com palavrão? Música, pode ser. Música com palavrão. Isso é um desafio pra Adriana Rimmer. Eu acho que inglês, principalmente... Piu-piu de Marapendi não vale. Ah, sim. Ah, piu-piu de Marapendi, pô, você vai ter que explicar agora, vai ter que fazer um programa só pra falar sobre piu-piu de Marapendi, porque só nós, os velhos. Na música, pelo menos em inglês, eu não me lembro de ter, não, mas... Cara, você acha que piu-piu de... Desculpa, meu amor, já não te querendo te interromper, já te interrompendo. Em homenagem... Ligue pro Romilson Luiz. Homenageando aqui o... Eu vou ligar pro Romilson. Homenageando aqui tá de sacanagem. Vai trazer o piu-piu aqui no programa? Wilson, cara, era o cara que me botou em rádio, tá? Foi o nome dele é Valdemar. O nome dele Valdemar. É Valdemar. Você acha que hoje em dia essa música seria aceita? De jeito nenhum. Por causa dessa... de forma babaquice, desculpa, eu vou falar. Até porque ela é sátira... politicamente correta. Porra. Até porque ela é uma sátira de uma música que muito pouca gente conhece. Pois é, mas cara, é uma como pena. Assim? Não era a música da Blitz? Sim, mas hoje pouca gente sabe que música hoje é essa. Vou, né? Me dar bem. Meu filho, por exemplo... Quando eu mostrei pra ele Piu Piu de Marapendi, ele... Ué, o que é isso? Eu falei, vou te mostrar a original. Aí eu mostrei Blitz. Né? Ele, que legal. Aí garçom, tipo, batata frita. Vocês lembram do disco O Preto traz com cachaça. Buraco? Quer ver coisa mais antes de tudo? Um Preto com Buraco no Meio, do Cacete Planeta. Do tem caceta, esse disco aí, cara. Era totalmente mãe é mãe, paca é paca, mulher é tudo vaca. E tinha, por exemplo, os caras criaram... nós somos o Branquitude Sênior, porque tinha Negritude Júnior. E o Falcão? O Falcão, cara. Era tudo... Nossa, o Falcão me mata de rir. O Mamonas Assassinas. Cara, era muito mais divertido. Hoje em dia é tudo mais pesado. Essa coisa de vamos ser corretos. É tudo muito pesado. Fala aí, pesado, vamos tocar música? Tocar música rapidinho aqui. Leveza no ambiente? Isso, como diz falando a Adriana. Falando em leveza, vou trazer aqui uma coisa leve. O que você vai trazer? Sunscreen. Filtro solar. Então vamos nessa. Sunscreen é filtro solar. Sunscreen, love you more no Flash House, 12 anos da Rio Sul Rádio. Aumente o volume.

Carpenters, Only Yesterday. Cara, essa, como é que você conseguiu transformar essa música numa coisa atual, assim? Que legal! Que legal, gostei. Sei lá. Muito bom. Sei lá, é uma mistura. Gosto muito dessa música. Cara, muito mistura. Carpenters com Pet Shop Boys, Domino Dance, misturando com Information Society. Aliás, o show que eu e o Sérgio apresentamos do Information Society recentemente foi muito engraçado. Recentemente é... Recentemente é uns 5, 6 anos atrás, sei lá, What's On Your Mind. Recentemente é a cortesia. A gente tocou Roxette e tocou também o Sunscreen, não é Sunscreen, Love You More. Mas essa coisa do... Como do, é que é, Adriana? Sunscreen. É, porque tem sunscreen. Sunscreen é filtro solar. Tá? Sunscreen é creme do sol. Então é sunscreen. Final sunscreen. Com M de Maria e com N de navio. É. Sunscreen. É. Final com N de navio é filtro solar. É. E sunscreen com M de Maria no final é um creme de sol. É, sei lá. Que espetáculo. Espetáculo. Passa logo a sua matrícula, Adriana Rimmer, ensinando inglês. Gente, musical. Mas assim, vou Olha, falar, hein? A gente foi fazer. Eu vi Adriana Rimmer como intérprete do daquele fortão austríaco lá. Qual é o nome dele? Arnold Schwarzenegger. Garoto. Eu vi esse vídeo. Porque eu falava inglês, né? Acabei sendo intérprete de muita gente. A rádio me mandava pra entrevistar. Você já muita tava gente. Na rádio na época do Não. Do Schwarzenegger? Aquilo, aquilo é isso que eu ia falar. Antes, é. Aquilo então. Foi bem antes. Mas porque eu falava inglês, eu acabava fazendo essas coisas, né? E quando eu entrei em rádio, você fala inglês, então vai lá entrevistar o fulano. Aí o fulano eu entrevistei o Sting, o Santana, até o dia que eu entrevistei o Paul McCartney, mas assim, cara, normal, é um cara que era Beatle e whatever, tipo lá, né? E normal. Cara, o dia que... tudo bem, todo mundo diz, que eu não acredito que você entrevistou o Paul McCartney. Ok. O dia que a Rita Lee entrou no estúdio da Rádio Cidade, eu travei. Sabe o que é travar? Mas você é fã dela, né? Eu sou completamente fã. E ela me virava... E eu não conseguia falar, sabe? Cara, eu tinha entrevistado o Paul McCartney. E eu não conseguia falar. Será que é porque ela não falava inglês? Não. Não tinha nada a ver. Ela fala inglês. Ela fala não, inglês. Não, mas na entrevista ela tava falando não, em português. Não, mas a Rita Lee... E eu fiquei assim... piada, gente. Ela e o Roberto do lado, assim... E ela falava assim... Legal rádio, né? Eu falava... Aí ela diz assim... Eu faço um programa na 89 FM, que a rádio também é super legal... Legal, tá ao vivo, não sei o que. Eu não conseguia falar, cara. Eu falava, cara, eu não acredito que a Rita Lee tá dentro do meu estúdio. E eu aqui não consigo falar. Porque se tem uma coisa que eu me arrependo na vida toda é de não ter uma câmera digital nos anos 80. Porque, cara, eu poderia ter tirado foto de tudo isso, eu não tenho foto de nada. Eu tenho... Às vezes ia uma pessoa da gravadora que levava um fotógrafo. Aí eu tenho assim, quando a Marina... A primeira entrevista da Marina Lima em rádio foi comigo. Aí foi lá um fotógrafo, eu tenho as fotos. Mas, cara, do Paul McCartney eu não tenho. Rod Stewart eu não tenho. Santana... Todos esses eram entrevistas... como é que chama? Entrevista mesmo, não era coletiva, não, era exclusiva. O cara ia lá e falava. O Paul McCartney foi num hotel, eu só não me lembro se foi o Sheraton ou se foi o Copacabana Palace, mas enfim. Eu esquecia dessas coisas, não levava câmera. Um problema isso, tinha que ter levado câmera. Mas a melhor foto tá na sua cabeça. Tá na minha cabeça. Vai. Mas ela quer compartilhar, né? Isso é legal, né? São experiências seria tão que, legal, Adriana, né? Será que é verdade o que diz a respeito do Rod Stewart, que ele galanteava até a sombra dele? Eu também. Eu conheci ele no backstage do Rock in Rio 1, cara. E eu tava assim, na verdade eu tinha ido, eu tava pela Antena 1 e eu tava lá, eu tava com o crachá da menina do B-52s, que ela me deu o crachá, eu peguei, enfim. Entrei lá atrás e ele tava esperando, tava sentadinho, porque ele trocava de roupa. Ele tava esperando pra entrar enquanto a banda tocava, não sei o quê. Quando ele me viu assim, do outro lado do palco, ele me viu e fez assim, vem aqui. Aí eu fui lá, oi, tudo bem, não sei o quê. Aí ele foi lá, me deu um beijinho no rosto e entrou. Eu fiquei assim, Mas, ele gostava de azarar. Ele era. Eu acho que era... tem umas histórias que você não precisa compartilhar, né? Hã? Deixa pra lá. Gente, mas rolou só um pequeno ciúme de marido e mulher, tá? Aliás, inclusive, podemos entrar nesse assunto, né? Pra quem não sabe, nós somos casados há quanto tempo, Marquinhos? Menos de 12, porque... Menos de 12, a rádio existia. A rádio existia quando recebi o convite de casamento de vocês. E não foi, né, danado? Não pude, vocês me desculpem, eu queria ter ido. Uhum. Não fui. Eu lembro que eu acho que foi a mãe do Moreno que me trouxe o convite e uhum. trouxe um convite pro falecido Adolfo Maciel. Uhum. Que também não pôde ir. É, teve um dia que eu achei que ia dar. Né, mas era um problema que eu tive com relação ao documento do meu carro, eu acho. Não tenho certeza. Foi uma coisa assim. Foi uma coisa assim. Uhum. Mas a gente vai casar de novo? É. A gente convida você outra vez, se você consegue vir. Mas eu falei, há quanto tempo? Tem aquela coisa de fazer fotos, né? É. Sei lá, refazer o casamento, não? Exatamente, exatamente. Reafirmar, né? Ah, sei a gente lá. Casa à vontade. Foi por isso que eu perguntei, há quanto tempo a gente tá casado? Porque eu sabia que você não ia saber direito, ia falar, mas não é há 12 anos. Então, há 12, a gente remeteu já 12 anos da Flash, da Rio Sul Rádio, muito né? Muito bem, muito Agora, bem. Agora, qual foi o dia do nosso casamento? Hã? 12. Ah, tá vendo? Já, mas viu? Isso que o 12 é tão importante pra gente. O 12 é muito entendeu? Importante. É. É legal. É, 12 é um dia bacana, né, meu amor? Né? É. Muito bom. É um dia 12. Tá rolando um... Eu vou botar uma trilha sonora aqui romântica. Deixa eu ver. Passa aí o playlist, deixa eu ver o que ele vai tocar agora. Deixa eu ver. Não, só daqui a pouco. Deixa eu falar do Carpenters. Eu gostaria de só falar um pouquinho sobre esse remix daí. Eu vivo fazendo remix, né? E isso não me traz nenhum dinheiro, nenhuma recompensa financeira, mas eu gosto tanto dessa música e eu não sei explicar o porquê, né? Havia um vinil na minha casa, na minha infância e tal, eu gostava de ficar repetindo essa faixa em específico, não sei explicar o porquê, e não havia um remix dela, não existe remix dela, a não ser, tipo, o cara pegar a original e colocar um plus ali, né? Um enfeitezinho, um barulhinho, um instrumentinho a mais, mas assim, descaracterizar a música e jogar ela na eletrônica, não havia. Eu falei, pô, eu acho que ela não tem espírito pra entrar no, na eletrônica, mas eu vou ver o que eu faço aqui. Se ficar ruim, eu não termino. E do jeito que eu tava mexendo nela, antes de enfiar a eletrônica nela, eu criei uma orquestra com todas as notas, com violas, violoncelos, violinos, harpas, e deu meses de trabalho isso, só porque eu gostava da música. E você criou, como assim? Criou como assim? Eu tocou? Existe... Ele recriou a música. Toquei. Existe uma coisa chamada VSTi no computador que simula instrumentos, só que existe também livrarias, né, bibliotecas de instrumentos reais, eles foram tocados, executados, só que eles são provocados através de MIDI. Você toca uma controladora no seu computador, né, essa controladora provoca o MIDI provoca um instrumento que já foi tocado na nota que você está pedindo. Então, se eu pedir um acorde e mandei que esse acorde fosse executado por uma orquestra completa, orgânica, vai executar aquele áudio. Então, é como se eu estivesse tocando orquestra, na ponta do dedo. De DJ para Maestro Marcandi. Que legal. Pois é. Aí eu criei toda a orquestração dela. E eu gostei do resultado. Falei, beleza, vou colocar aqui um piano de cauda. Né? Tem lá a original, mas eu queria botar um piano assim mais saliente. E gostei do somatório. Falei, bom, chegou a hora da verdade, vou colocar a batida. Né? E botei um deep house em cima. Ela aceitou. Falei, putz, agora eu vou colocar sintetizadores pra ver no que vai dar. Aceitou. Falei, nossa, é o melhor remix que eu já fiz até hoje. Esses anos todos que eu faço remix por aí, é o que eu mais gosto de ter feito. Eu volto e meio, eu me flagro ouvindo esse remix. O meu mais recente foi o Sig Sig Sputnik, né? Sucesso. Aliás, eu fiz um há poucos dias atrás, que foi Oingo Boingo... Só esqueci o nome da música, né? Weird Science, né? Mas eu fiz esse set aqui só com Sig Sig Sputnik, que foi a última. E nesse segundo set, Carpenters, é o remix que eu mais gostei de fazer. Espetáculo. Esse é o recado. Espetáculo. Oingo Boingo também é outra relíquia, hein? É bacana, é bacana. E aceitou também, eu joguei uma eletrônica em cima ali, aceitou também. que dia desse eu toco aqui no Flash House. Muito bom, muito bom. Vamos aos nossos comerciais? Vamos aos comerciais agora? Então a gente volta daqui a pouquinho com mais um pouquinho de Flash House comemorando 12 anos de Rio Sul Rádio. Você está ouvindo Flash House. E 18. Muitos devem conhecer Boy George. Calma, calma, calma, calma, calma, chameleon. Para a maioria das pessoas, isso ficou lá nos anos 80. Aqui na Rio Sul Rádio, você ouve belas coisas mais novas dele. My God is bigger than your God. My God is better than yours. Put your bombs away. You need a little more faith. Estamos atentos. A Rio Sul Rádio se preocupa em trazer o que há de melhor pra você. Eu sempre quis viajar o mundo, conhecer pessoas, novas culturas, mas nunca imaginei dar de cara com um carinha gringo numa festa. Ele puxou papo comigo, em inglês, claro, e eu desandei a falar. Afinal, eu fazia cultura e estava super confiante. O date virou namoro, hoje a gente mora junto e eu tô pronta pra viver em qualquer lugar do mundo. Sonhe o que quiser. Conquiste com a cultura. Matricule-se já em Resende Barra Mansa. Através do WhatsApp 98865-1269. Ótica Boa Nova, simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz. Nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. Voltamos a apresentar Flash House. Então vamos lá, estamos de volta com Flash House, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas na Rio Sul Rádio. Com a apresentação de Adriana Rimmer e Sérgio Moreno, com participação especial de DJ, promovido a maestro Marcandi. Ah, que espetáculo! Quem dera, cara. Hoje, sabadão, dia 13. Dia 13, fazendo 12 anos de Flash House. 12 anos de Rio Sul Rádio. Que lindo. Então, conta-me há tudo. 12 anos atrás era uma sexta-feira, tá? Sexta-feira 13 de agosto de 2010. E como é que nós fizemos o Flash House numa sexta-feira? Conta aí que eu já não me lembro mais. Não, a rádio nasceu. Quando ele começou. A rádio nasceu numa sexta-feira. Desculpa aí, o velhinho já tá dia 13 ficando... de agosto. O velhinho já tá ficando confuso já. A rádio nasceu numa sexta-feira, mas a comemoração dos 2 anos do Flash House foi no sábado. Só não lembro qual dia de agosto de 2012 foi, mas foi uma edição de 2 horas também. Isso dos 2 anos do Flash House. Mas a gente falou não. É, os 2 anos, a gente falou não. Foram só vocês. Eu só entrei ali com a mão de obra do DJ, né? É verdade, hoje, a gente apresentou e não colocou você na parada, né? É, hoje eu fui convidado. Hoje você tá sendo convidado. Isso foi suado pra conseguir, viu? Poxa vida, aqui finalmente eu fui merecedor. Garoto, bom. Também depois de 12 anos merece, né? Funcionário do mês. Funcionário do mês. Garoto, bom. Então beleza, Marquinhos. E o que a gente tem agora para o terceiro set? Para deixar os ouvidos dos nossos ouvintes mais apurados. É, eu falei há pouco tempo aí sobre o Barry Harris, né? Que ele era o Concan e o Thunderpuss. A Aura Control também era Barry Harris. Ah, então é? Vamos começar com Aura Control Wanna Fuss. Show! Just a stranger on the

stride. As I take you for a ride, the rhythm and the beat and the rhyme must coincide. Be rehearsed and tried, can't come off soft. I got to come off, I like the spotlight like a morph. Enjoy being seen, but I have to stay correct to be the man that you select, the one you choose. When the blues begin to confuse all your don'ts and do's, I make the rules and I'm setting the pace, stating my case while I move the place. Gonna win the race, and I'll tell you face to face that the J is the ace, possessing all the elements that are needed, and you just can't beat it. Caramba, isso é verdade, foi muito bom. The Doobie Brothers, Listen to the Music. The Depeche Mode, Enjoy the Silence. E Out of Control, One of Us. Muito bom, cara, boa, hein? Bem misturado isso, hein? Gostei. Eu sou um saladeiro de marca maior. Adriana, conta pra mim uma coisa, de onde é que você tirou esse seu inglês castiço? Você já trabalhou em alguma rádio americana? Que parece isso, não, eu queria que ela falasse. Acho que ela até já trabalhou, porque, cara, fala culture bitch, não. Culture bitch. Não, gente, não. Não tô zoando, não. Eu passei a vida falando cute. Pô, não. Cute é outra coisa. Culture é culture, que nem culture club. Mas é assim, eu fiz intercâmbio quando era adolescente e tal, e aí continuei estudando, e aí eu fui morar nos Estados Unidos entre 92 e 94 e mas fui locutora de uma rádio. 10 anos. Aham. Uhum. Aí eu fui locutora de uma rádio na Califórnia. E, enfim, quando eu cheguei na rádio, a coordenadora da rádio ouviu uma gravação minha da RPC e em português. Ela falou: caramba, eu não entendi nada do que você falou, mas eu gostei do ritmo, gostei de você, gostei do que eu tô ouvindo. Não entendi o que é, mas eu gostei. Você tá contratada. Pegada. Aí eu comecei a trabalhar de meia-noite às duas, fazendo um programa chamado caramba, aquele que tinha no Brasil também, um programa... Brazilians Dance. Não. Dance Brazilians. Um programa que era um syndicated show. Enfim, trabalhava de meia-noite às duas. Nessa rádio. Um programa que vinha o CD pronto. Caramba, como é que era o nome do programa? Esqueci agora, me lembro. Ah, é verdade. Lembra? Aquele programa que vinha pronto. O programa que vinha pronto. E aí, esse programa era mandado para os Estados Unidos e para o Brasil também. E eu acabei fazendo esse programa lá nessa rádio. E no final, a minha chefe estava grávida e eu acabei fazendo o horário dela, que era 1 às 3 horas da tarde, que era horário nobre. Era um nobre, né? Foi bem legal. Aí, enfim, aí a gente acaba se adaptando ao esquema deles. Eu sei que essa minha chefe uma vez virou pra mim e falou: olha, Adriana, eu te contratei porque você tem um ritmo brasileiro, você tem um sotaque. De vez em quando eu falava: oba, oba, vamos lá, galera, em português. Eles morriam de rir, achavam super legal. E aí, às vezes, teve um momento que eu comecei... Estranho pra eles, né? Não, era engraçado, era típico, era pitoresco. Ainda mais porque tinha a Copa do Mundo, tinha tudo aquilo acontecendo de Brasil. E aí a minha chefe me chamou a atenção: Adriana, você tá perdendo isso, você tá ficando igual qualquer americano. Não, você tem que voltar com oba, oba, e aí, galera, legal, jogar umas palavras em português. Pra mim aquilo começou a ficar meio artificial, mas foi enfim, foi legal. Foi uma experiência incrível. KMXE Hollister Salinas. Pô, só o nome da rádio já te quebra inteiro. Na verdade, eu era K-Mix. KMX é melhor, hein? KMXZ Hollister. É KMXZ. Todas as rádios americanas têm call letters, são 4 letras. No Brasil tinha ZYD, 467, não sei o quê. Lá era KMXE. Tanto que eles pegam essas letras, eles colocam, por exemplo, Kiss FM é K-I-S-S. Não é porque era Kiss, era K-I-S-S. Tem K-M-E-Y, chamava KMY, aí passa a virar uma outra coisa quando você junta as letras. Vira uma palavra ou uma frase. É legal. É duplo sentido. É, no caso virou K-Mix, porque KMXE Hollis, KMXE virou K-Mix. Porque aí Z100, a gente chamava de Z. Não é só Z100, né? Tem letras antes do Z. Uhum. Exatamente. Deve ter the call letters, que a gente chama. É que nem o ZYD no Brasil. Mais ou menos era isso. Era chato aquilo. Existe ainda isso? Acho que não. Nunca mais ouvi isso aí no Brasil. ZYD, blá, blá, blá, blá. Lembra? A gente enchia todo top of the hour, todo começo da hora a gente tinha que dizer, enchia a boca pra dizer ZYD. Mas não tinha uma história assim de que você tinha que dar o prefixo da rádio porque os aviões se localizavam? Eu achava meio estranha essa conversa, mas enfim. Eu sei que virou uma brincadeira que chegou, acho que na Rádio Cidade, algum momento, que não precisava mais dizer. Mas a gente morria de rir. Ah, o cara enche a boca pra falar o ZY. E era engraçado. E era muito legal, né? O da Rádio Cidade, que era? ZYD 468, 46, esqueci. ZYD 468. Acho que uma que eu não esqueço era da Real FM, em Resende mesmo. Era o ZYD 483. É, o da Rádio Cidade era 467. Né? 93,9 e tal. ZYD 462, não era 462? O da Rádio Cidade. ZYD 462, não. Pode ser 462, o da Rádio Cidade da Transamérica era outro, não me lembro mais. Eu sei que no final. Em São Paulo era diferente, era ZY, não era ZYD. Era ZY qualquer coisa, né? ZYX, eu já ouvi ZYL por aí. Eu acho que são exatamente isso, é o prefixo da rádio. E isso deixou de ser obrigatório em algum momento. Mas era super obrigatório. E fica um troço meio pasteurizado, né? O cara fica ali falando. Todo mundo tinha que dizer aquilo. E tinha escrito, assim, bem na sua frente, você tinha que falar aquilo uma vez por hora. O que que tocava na sua época lá, Adriana, 94, lá nos Estados Unidos? Na Mix? É. Ah, tocava Top 40 Crossover, a gente tocava Tony Braxton, tocava SWV, tocava... SWV? Uhum. Tocava Mary J. Blige, ai meu Deus. R&B, né? É, mas tocava muito também aquelas coisas, o crossover vinha a coisa meio cucaracha, tinha um pouco de dance, tipo Anita Ward, tinha umas coisas assim, mas tinha também o, um pouco de mexicano, tipo, ai meu Deus, é, peraí que eu vou lembrar. K.M. Come on, baby. Come, baby, come, baby, come, baby, come. You gotta let it. Lembra dessa música? Esqueci. Esqueci. Não. Lembro. Enfim, lembro. Esqueci. Mas tinha muita coisa assim. Não tocava. Eu sei que quando eu voltei pro Brasil, eu não lembro, não conhecia muitas músicas, porque era muito diferente. Muito diferente. No Brasil tocava outras hoje músicas. A gente meio que tá ouvindo tudo a mesma coisa, né? Praticamente. É, a gente Você tá ouvia, falando de 94. É, o que tocava muito lá, que tocava aqui era o Tag Team, Back Again. Tererê, eu acho, e é tinha outra. Tinha o One There It Is e tinha uma outra que era parecida também, que a gente tocava também. É uma outra, tipo clone dessa. E tinha o Ice Cube, tinha todos aqueles do R&B. Realmente o R&B era forte. Mas tinha um pouco de mexicano também. Misturado. O Let the Dogs Out, tá tentando lembrar disso, não é? Então. É. Mas tocava Madonna, essas coisas? Michael tocava Jackson? Tocava um pouquinho. Michael Jackson jamais. Tocava um pouquinho de Madonna. Jamais? Por quê? Michael Jackson não tocava. Não tocava. Eu não sei, eu não consegui entender. Como é que vocês tocam Ring My Bell e não tocam outras coisas? Dance, tocam Robin S e não tocam outras coisas, sabe? Mas era muito conceitual, não? Porque... E o meu chefe era um cara do Boss Radio, tipo Big Boy, mas era dos originais. Era um cara coroa, assim, que tinha aquele cabelo louro, meio espetado. Se achava ainda o chefe da parada. E ele tentava me explicar que não, porque não pode. Por que não pode tocar, por exemplo, Another Brick in the Wall? É, não pode tocar uma coisa, um Information Society? Jamais tocou Information Society na rádio. Muito louco isso, mas enfim, eles tinham outros conceitos. É, eu adoro country music, não podia tocar. Tinha mas rádio eu não posso de country, criticar, rádio de rock. Eu jamais tocaria Anitta na rádio. Jamais. Pois é. Mas tinha, assim, cada rádio lá, até hoje, ainda é muito segmentado. Você não tem essa mistura que você, por exemplo, faz na sua rádio. É, você tinha o country, você tinha o rock, você tinha o dance, você tinha o top 40 crossover, você tinha o top 40. Mas o crossover, não. É diferente do top 40. Entendeu? Crossover, ele já é misturado, uma coisa mais gingada, uma coisa mais misturada com... Porque Califórnia é muito México também, né? Muita gente. Aí, olha, já aconteceu de eu ser contratada pra gravar um comercial. Eu chegava lá, o comercial era em espanhol. Eu falei, meu amigo, mas eu não falo espanhol. Não, mas você não é brasileiro? Sim, então. É, a capital do Brasil é Buenos Aires, mas. Porra, entendeu? Não falo. Muito doido. Buenos Aires. Eu sei que eu sou capricorniana, eu gravei em espanhol e não queria nem saber. Eu fiz o melhor que eu pude no texto. Eu falei, eu não vou perder esse dinheiro. E foi muito de bom, jeito porque nenhum. Brasileiro. Não entendeu, o espanhol não entendeu, o americano não entendeu. Ficou lindo. Eu chamo isso de perfeição. É, eu não vou perder esse dinheiro de jeito nenhum. De uma Adriana Rimer não perde dinheiro nunca. Tá doido? Adriana, você foi parar nessa rádio depois de ter posto na bagagem Rádio Cidade e Transamérica. E o RPC também, Transamérica, né? RPC, Antena 1... Antena 1? Eu comecei na Antena 1, né? Então você devia fazer aquela locução. Você está ouvindo? De jeito nenhum. Eu comecei na Antena 1 de Romisson e Sandoval. Muito antes dessa Antena 1 aí. Antena 1 que eu comecei era concorrente da Rádio Cidade. Que era Antena 1 com Sandoval e Romisson. Foram os dois. Aliás, a Rádio Cidade apareceu depois da Antena 1 e... Não. Não? Não. Era a Rádio Cidade. Aí o cara da Antena 1 resolveu abrir essa rádio. Ele convidou o Romisson e o Sandoval. Que eram da Rádio Cidade. Que eram os caras da Rádio Cidade pra Antena 1. E aí quebrou a Rádio Cidade. Foi, assim, um susto. Mas aí subiu o Jaguar, que fazia de manhã, foi pra tarde. O Mansur também continuou liderando. A Rádio Cidade continuou. E a Antena 1 ficou com o Romilson de 10 às 2 e de 2 às 6 o Sandoval. Foi aí que eu entrei. Logo depois. Aí eles estavam procurando uma locutora pra fazer a noite, pra fazer a sexy. Aí entrei eu e inventei o Clube da Insônia, me deram liberdade. Eu falei, ah, é? Ensinava tricô, vôlei, contava a história da carochinha, fazia loucuras. Eu queria ter ouvido isso. Cara. Você tem alguma gravação? Não tenho nada. Eu era publicitária, cara. Eu queria. Eu inventei uma. Quando eu entrei na Transamérica, por exemplo, eu tava estagiando na Salles Interamericana de publicidade, né? Aí eu tava na criação. E eu entrei na Transamérica, gente, vamos inventar uns comerciais loucos, vamos fazer. Aí todo mundo falou, ah, é, não tem comercial, vamos inventar, vamos embora. Aí eu saía, eu que escrevia aqueles comerciais da pílula de vida do Dr. Bode, descascadores de azeitona Prilux, desentortadores de banana, as maiores loucuras, a gente fazia tudo. Então, foi muito legal. Uma mistura muito louca, né? Desentortador de banana? É. Desentortador de banana, eu acho que é um produto que ainda pode ter um gás hoje em dia, hein? Pois é, então. Já pensou? Descascar azeitona, cara. Descascar azeitona, pelo amor de Deus. Descascadores de azeitona Prilux. E era assim, e a campanha era boa, porque era assim, jovem, se você gosta de sua... Porque tinha uma propaganda pra entrar no exército, é. Jovem, se você gosta de esportes, natação e não sei o quê, entre para o exército brasileiro. E era uma mulher falando com essa voz. Aí entrava eu, jovem, e era a mesma... uma música assim no fundo. Jovem, se você gosta de surf, canoagem e vagabundagem, experimente os descascadores de azeitona Prilux. Aquilo ali virou um meme, cara. Não existia nem meme nessa época, mas era muito divertido. Existia de outra forma. Não, né? E quer saber do mais legal? Eu trabalhava de 2 às 6 da tarde. Eu chegava lá às 10 horas da manhã, ficava até às 7 horas da noite. A gente se divertia, todo mundo. O Casobé fazia de 10 às 2 da tarde. É, ele isso ficava. Não, até não. Não, isso é a Transamérica. Já mudou, já mudou. Desculpa, mudei ela, a rádio. Não deu certo. Já mudou a rádio. As pessoas que trabalhavam de manhã ficavam até no final do dia, porque era muito divertido. Eu lembro só eu por fazendo. Conta da zoeira. É, eu ficava fazendo. Eu ficava. A minha mesa de som era no meio. Ficava o Carlos Alberto de um lado, o Rui Jobim do outro lado. Eles ficavam jogando peteca em cima de mim e eu falando na rádio. Era assim, era tudo um bando de criança. Isso foi uma coisa que a gente viveu, que a gente passou pro ar. Por isso que nos anos 80 o rádio foi tão legal, foi tão divertido. Nossa. Foi muito engraçado. Era bom ouvir, imagina fazer. Nossa. A gente criava, eu criei aquele programa Transástico, que era uma sátira ao Fantástico. Nossa, todo mundo entrava. O programador, a escriturária, o cara, todo mundo, o cara do financeiro, entrou todo mundo. O que fazia a escriturária? A escriturária era pois tia é, o cara do financeiro. Ela era. Ela era. Porra antiga do caralho. A escritura. A tia Sônia. A Sônia depois virou programadora e virou coordenadora de rádio. Mas a Sônia entrou como escriturária. E o que ela fazia? Ela batia programação à máquina. Oh, que espetáculo. Ela era Hemingway. É, e ela era 69. Tinha o Olivetti. O agente 89. Agente 99. E ela era 69. Que era a namorada do agente 99, sei lá. E a gente fazia isso no Transat. Cara, era muito divertido. Tinha aquele grupo de caras que falava de futebol, que era o Camisa Redonda. Lembra do Camisa? Não. Camisa Redonda? Tinha um programa que não chamava era Mesa Redonda. Mesa Redonda. Ah, tá. E tinha um outro programa que chamava Camisa 9. Aí a gente fez o Camisa Redonda. E o cara era meio assim. Era meio. Falava meio assim. Aí o Casobé botava um negócio na boca. Camisa Redonda! Patrocínio do polvilho antisséptico desgramado! Cara, isso a gente se divertia muito. E o Alexandre Gracinha? O Alexandre Gracinha era espetáculo. Tinha o Cláudio Carneiro, que era o redator, ele fazia o Romerito. Lembra do Romerito? Não. Era um jogador do Fluminense que fazia o Romerito. Ele falava meio assim, o cara fazia igualzinho. E o Memê, que imitava o Herbert Viana, com perfeição, cara. A gente fazia o Robert Viana. O Robert Viana aparecia pra dar, pra comentar as coisas. Cara, era perfeito o Meme fazendo isso. A gente se divertiu, foi muito legal. Foi mais do que o ouvinte imaginava, assim, as pessoas não imaginavam. E não tem nem 12 anos que isso aconteceu, né? Isso teve bem mais que 12 anos. Espetáculo. É. Histórias do rádio, ao vivo. Você voltou pro Brasil e já voltou pro rádio? Eu fiquei uns 6 meses gramando pra voltar, porque você tem que esperar um lugar e o momento certo. Aí o que, que eu fiz? Eu me juntei a uma grande amiga, Dani Lagdan, que é a minha amiga até hoje, e ela era minha estagiária na Transamérica, e a gente começou a levar velhinhas de van pra ver show. Aí, tem um negócio de levar show, a gente levava as velhinhas pra ver show no Metropolitan, no Canecão, no Teatro Municipal, e eu fiquei trabalhando com isso 6 meses, até que pintou a oportunidade de ir pra Rádio Cidade, eu voltei. Aí foi. Não tinha jeito, né? O rádio, quando pega, contamina. É assim, é verdade. Eu que fiz pouco rádio, eu fiz pouco rádio. Você não fez pouco rádio nada? Eu acompanhava você. Eu fiz coisas... Aqui em Resende você fez pouco. Eu acho que não, tá no Rio também. Ele fez muito mais dublagem do que rádio. Hoje em dia, então, nem sim. se fala. Ele largou o rádio muito cedo. Eu lembro que quando eu fui morar em São Paulo, o Moreno também morava em São Paulo, de vez em quando a gente se encontrava lá, ele já tava na dublagem. Isso foi em 96 ou 7? Foi quando eu larguei o rádio, foi quando eu deixei o rádio, que a dublagem me cooptou. Uhum. De uma forma que não tinha você como. Você tinha acabado de sair da cidade, da Jovem Pan, não lembro. Cara, não, eu trabalhei lá na Transamérica, depois eu fui pra Metropolitana. Metropolitana, é isso? Depois eu fui pra Rádio X. X? A Rádio X era a antiga Rádio Globo, a Rádio Globo FM. Que tinha virado Rádio X, São Paulo. Aí comecei a fazer chamadas da CBN. Uhum. E aí depois não tive que mais era tempo. Da Globo. Era tudo Sistema Globo. Agora tá a Rádio Globo. Eu acompanhei você no rádio até essa época. É, eu fui. Então, você parou por aí? Fui até ali, parei por aí, porque eu fiz coisas bacanas, né? Eu acho que no rádio é importante, né? O Transalouca foi uma coisa bem divisor de águas, a Copa do Mundo, enfim. Mas a dublagem acabou me ocupando mais. A dublagem você tem que estar disponível 24 horas por dia, é complicado. Mas enfim, o rádio nunca me largou de qualquer forma. Estou aqui, né? Olha, eu diria pra vocês que até hoje eu ainda sonho que acabou a música. É assustador. É. Isso é pesadelo de radialista. Você sonha que acabou a música, você acorda com silêncio, ou que você sonha que você tá no equipamento que você não domina, que você não consegue fazer a rádio entrar no ar, ou que você abre o microfone e você não consegue falar. São pesadelos de radialista, é muito louco. E principalmente que acabou a música. São as aflições que você evita. A música é quando você tá lá, né? De bobeira, fazendo alguma outra coisa, acabou a música e você não preparou a outra. Você, caraca, acabou a música! É. Porra, aí você começa a ver, e agora? Qual a música? Cadê a programação? Onde é que tá o cartucho? Olha eu falando de cartucho. Isso é um pesadelo. Isso é um pesadelo frequente na minha vida. E você não sabe qual o cartucho que tava tocando, né? É, exatamente. Não, mas às vezes você não sabe nem o que tá acontecendo. Acabou a música, você pula e caramba, acabou a música. É grave o negócio, é incrível. Mas enfim, é assim mesmo, faz parte. Mas eu penso, né, que o rádio, ele serviu como laboratório para várias outras atividades que envolvem a comunicação. No caso de vocês, a dublagem, mas a Adriana já trabalhou com marketing, que envolvia muito da comunicação também. Tem outras pessoas que vivem de voiceovers, né? Vários amigos meus, inclusive, eles têm home studio, né? E a maioria veio do rádio. A maioria. É difícil você encontrar um voiceover que não tenha sido radialista. Eu digo bom, né? Voiceover conceituado, procurado, né? Requisitado. Que não tenha sido radialista. É quando você tem a experiência do rádio, pelo menos o rádio da nossa época, que a exigência era muito grande, né? Você tinha que ter uma boa voz, você tinha que ter uma boa dicção, você tinha que ter uma boa interpretação do texto, mesmo sendo aquela interpretação de rádio, né? Que são linguagens diferentes, né? O rádio, a televisão, a dublagem, tudo tem a sua linguagem específica. E quem vem do rádio, eu acho que tem uma facilidade maior para lidar com outras coisas, porque a dublagem, no caso, por exemplo, são muitas variáveis ao mesmo tempo. Né? Você tem que falar, você tem que interpretar, você tem que prestar atenção no que está sendo dito, você tem que ler o texto, você tem que sincronizar na boquinha da pessoa e ainda tem que ter boa interpretação e dicção e ter um diretor que ainda fala para você, não é isso que eu quero. Então, é diferente do rádio, como aqui agora, a gente tá falando ao vivo. Então, enfim, a gente tem algumas preocupações a menos, a não ser saber onde é que tá a próxima música, né? Pra música não acabar e a Adriana não ter pesadelo. E um locutor que não tem eloquência muda de profissão, velho. Exatamente. Então, se você não sabe externar o que pensa, vai plantar alface, cara. Tá no lugar errado. Tem esse ritmo, né, de você saber externar o que você quer dizer, dominar o conteúdo do que você vai dizer. Então, pra dublagem, principalmente, é um bom, é uma boa base, uma boa estrutura. Sim. Né? O pessoal do podcast não tem essa pegada porque não passaram pelo rádio. Exato. Aliás, tem um radialista que tá fazendo podcast que... Dois radialistas, o Bola e o Carioca. É. Eu só não sei dizer o nome do podcast deles, é muito, muito complicado o nome. Ticaricaste. É uma coisa assim. São dois radialistas, então eles dominam a comunicação. Por isso que o podcast deles flui. E eles são dessa época, né? Acho que o Carioca começou. Pegaram nos 90, né? Na Jovem Pan. Pânico, exatamente. Que o Pânico era outra coisa, hoje em dia é outro modelo. Pra você ter uma ideia, a televisão, quando ela surgiu no país, o molde principal da televisão era o rádio, né? Eles começaram a fazer televisão no Brasil tendo como base o rádio, né? Não sei em outros países, mas no Brasil a televisão nasceu do rádio, né? Mas eu acho que no Brasil também, você vê, vários atores de novela, até de dublagem, eu conheci vários, inclusive em São Paulo, quando eu comecei lá, saíram do rádio, o rádio teatro, né? Da rádio novela. Eles eram os galãs da rádio novela. E foram eles que deram início basicamente à dublagem, uhum. Porque... Selma Lopes é uma delas. Selma Lopes, né? Em São Paulo tinha um saudoso Ézio Ramos, que já faleceu há um tempo, mas enfim, tem vários outros lá, e que deram início a esse start, porque eram os caras que tinham, né, a técnica da interpretação no rádio, que é diferente, né? A gente sempre fala, na televisão, você fala sobre um Fusca amarelo, né? O Fusca amarelo tá lá, você mostra a imagem, olha lá, na tela, põe na tela, o Fusca amarelo, Fusca, todo mundo vai ver o mesmo Fusca, né? Agora, você fala, se você vai contar a história do Fusca amarelo no rádio, cada um que tá ouvindo você, de acordo com... Ele viu um Fusca diferente. Uhum. Amarelo, mas ele viu um Fusca diferente. Exato. Então, essa percepção do que você tá fazendo é muito importante. E te dá os caminhos pra dublagem. O rádio, eu acredito que ele não morreu. Se eu acreditasse que o rádio morreu, eu não teria feito o Rio Sul Rádio, não estaria lutando por ela há 12 anos. Tá falando do rádio não ter morrido. Não, o rádio ainda tá... O rádio ainda tem. Ainda existe. Ainda existe, ainda tá lá. Até porque tem bastante gente pra ouvir. Agora, eu acho que hoje em dia ele tá mais difícil em função da oferta que se tem, não de rádios, mas da facilidade do que você quer ouvir, né? Quer ver uma coisa interessante? Você baixa um aplicativo de rádio do mundo inteiro. Tanto o aplicativo do Brasil, o aplicativo estrangeiro, tem o Rádio Garden, tem vários aí. Normalmente o cara não vai prestigiar a rádio local. Porque tem a facilidade de ouvir uma que tá lá, não sei quantos mil quilômetros de distância. E pela plástica ser outra, pela linguagem ser outra, o idioma, né? Então, você segmentar uma rádio, você tem que tomar o seguinte cuidado. Você vai competir com outro do seu segmento, né? Então, vou tocar de tudo um pouco, cuidado. Um monte faz isso. Então, você vai ter que brigar com muita gente para conseguir um espaço ali do sol, um pedaço do sol, né? Então, o que faz o rádio ser diferente? Não é só a segmentação dela, né? Não é só o estilo dela. É toda a climática, a plástica, as vozes envolvidas na plástica. A programação musical ajuda, mas você tem que fazer coisas diferentes. Eu escolhi tocar músicas do mundo inteiro. Como eu disse, eu toquei músicas, toco ainda músicas da Indonésia, mas você escuta músicas em italiano, francês, tcheco, macedônio, bah, né? Então, a música tem que ser boa. Entendeu? Tem músicas em hebraico tocando na rádio. Entendeu? Pô, é difícil entender o que eles cantam, sim, mas é bacana, a música é boa. Uhum. Entendeu? É uma língua que a gente não tá acostumado a ouvir. Mas eu acho que o rádio tá caminhando mais pra essa coisa do podcast, né? O podcast são programas de rádio que estão indo pra internet. É claro que tem os podcasts que são ao vivo. Inclusive, tem alguns aí que os caras ficam 4 horas conversando, batendo papo. Que nem nós aqui. Que nem a gente aqui. Mas o interessante, a diferença, eu acho que do rádio pro podcast é que ele tá lá. Você vai lá e ouve a hora que você quiser. O rádio não, tem hora marcada. Ou você ouve agora, a gente falando aqui ao vivo, ou não ouve mais. Se bem que você já tem essa ferramenta, mas o Flash House, né? Você já disponibiliza lá. Isso é interessante. Eu acho que o rádio é isso, cara. Já há alguns anos. Já há alguns anos, né? Eu acho que o rádio também, ó, há alguns anos é isso. Virou comunicação, virou bate-papo, virou interação, né? As pessoas querem ouvir o que as outras estão falando, o que elas estão pensando, o que está acontecendo. Música você ouve em qualquer lugar. É claro que você tem esse opcional no rádio de dar uma programação diferenciada para a pessoa, até para ela buscar onde é que eu vou ouvir uma música da Macedônia. Uhum. Entendeu? Ou uma rádio da Macedônia, ou escuta a Rio Rádio, que você também vai ouvir música. Exato. Da Macedônia. Isso é muito legal, é pesquisa musical. Isso é bem legal. Você não tem um divulgador que vai atrás de você e pedir para você tocar, você é que corre atrás. Também eles mandam. Tem muita gente que manda, aliás, 10 vezes por mês, pelo menos. Né? Fim de ano, então, terror. Fim de ano parece que é 20 por dia. Mas normalmente são porcarias. Músicas muito ruins. Muito ruins. Você recebe bastante material? Muito, muito. Nossa, no WhatsApp, então, pelo amor de Deus. Mas a maioria é sem qualidade nenhuma. A maioria. E tudo pedindo cantores famosos, tá? Mas não é porque é famoso que é bom, é ruim. Entendeu? Não toco. Eu parei de responder. Eu respondia: olha, isso aí a gente não toca na rádio. Se você tivesse tido o cuidado de ouvir a rádio antes de pedir pra tocar, saberia que esse tipo de música, cara, não toca. Mas você sabe que são os famosos avisados, né? Isso acontece muito com a gente na dublagem. No início também eu respondia bastante pessoal no Instagram. Olha, a minha tia tá fazendo aniversário, ela é muito sua fã. Ela adora aquela série do The Suits que você faz o Luiz Litt. Você pode mandar pra ela um feliz aniversário com a voz do Luiz Lute, não sei o que. Olha, por problemas contratuais e tal, eu não posso gravar áudio, não posso mandar, mas obrigado aí pelo carinho e tal, cara. Mas são 30 pedidos por dia, pelo menos. Ah, isso é melhor parar de responder, não tem como. Não, mas eu até respondo, mas não tá dando mais vazão, entendeu? E é engraçado que todos os dubladores, né? Eu não gosto todos. Muito. Eu não gosto alguns muito. Alguns dizem que cobram, né? Não, mas ninguém. Não, já recebi assim, quanto é que você cobra pra fazer o áudio tal, tal, tal? Mas é porque, assim, na Disney. Eu aprendi o negócio do Mickey Mouse, né? Aquela história do Mickey Mouse. Eu não podia fazer a voz do Mickey Mouse associando ao meu rosto. Quer dizer, eu não podia aparecer fazendo a voz do Mickey Mouse, porque perde a magia do personagem. Você vai conhecer o rosto por trás da voz. Então, quer dizer, a voz, o rosto da voz do Mickey Mouse é aquele ratinho fofinho, né? Vai tirar a fantasia. Não esse cara bonitão, gostosão, que nem eu sou, né? Não, então, os caras vão levar pro lado erótico, então não tem nada a ver. Mas então tem. Tá rindo por quê, bicho? Não tô entendendo. Então tem essa parada assim, entendeu? Eu não gosto muito, infelizmente, não curto mesmo dar entrevista. Até hoje em dia tá tudo muito difícil, né? Você falar certas coisas. Tudo que você fala tem um problema e o que você não fala tem problema também. Então, hoje a gente tá aqui porque é uma coisa quase de família, né, bicho? Você é como um irmão pra gente, há muito tempo a gente se conhece e a gente gosta. A gente trabalhou junto nos anos 80, né, cara? É só Jesus, né, bicho? Eu não era nascido nessa época, naquela época ela era tudo mato. Mas, e a Adriana também é uma pessoinha que odeia o rádio, então não pode falar, vamos gravar um negocinho ali? Vamos, aonde? Eu já tô gravando. Entendeu? Então. Mas é assim, legal, pra gente é uma honra poder estar dividindo isso aqui e participando com você, Marquinhos. Legal, obrigado, a honra toda minha. Você está ouvindo Flash House. Nove e 17. E atenção! Atenção! Percebeu como chamamos a sua atenção? Pois então, impulsione os seus negócios na Rio Sul Rádio.

esse aí foi Pink Coffee, Another Brick in the Wall. Caramba, que coisa boa, hein? Delícia. Milk and Sugar, Let the Sunshine In, essa também é boa. Essa aí era daquele filme Hair, né? Mas peraí, mas não é essa versão, Hair. Né? Só que não, não, né? Não é a versão original, muito boa. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Essa aí é da época que o Michael Jackson tinha ainda aquele visual, né? Antigo dele. Magic Marmalade, Let's Dance e Madonna Vogue. Legal, muito bom. Boa mistura. Que foi? Qual é a gracinha? Não, é que assim, é que a gente tá numa situação tão difícil. É, daquela época que o Michael Jackson era. Que ele ainda era. Pô, ele sempre foi maneiro. Por que esse viado foi morrer, né, bicho? O viado não pode ficar ofensivo, gente. Não é nesse sentido. Não, assim, por que, que ele foi morrer, porra? Pois é. Caraca, bicho, olha só. Não, falando sério. O Michael Jackson, as produções musicais dele é uma coisa assim que me emociona. Uhum. Você para pra ouvir o cara num fone de ouvido legal, todos os instrumentinhos que o cara põe. Eu não entendo nada de música, mas, cara, era de uma riqueza musical. É, ele o produtor dele sonora. Devia usar uma técnica chamada wall, como é que é? Tem uma técnica que o ABBA usava também. Wall of Sound. Essa técnica consiste em você entupir a música de vários instrumentos, principalmente de orquestra, lá no fundo, baixinho, para dar um preenchimento que o ouvido humano não é muito capaz de pegar, mas sabe que tá lá. Cara, mas eu já vi um documentário, não sei dizer pra você qual é exatamente, mas o Michael Jackson era basicamente o cara, ele era o produtor, ele era o músico, era ele que falava, põe isso aqui, tira isso daqui, põe ali, o ritmo é esse, o cara era foda. Sim, sim, o produtor, na verdade, muita gente acha que o produtor ele tem que ter dotes musicais, saber notas, não, na verdade o produtor é o camarada que senta enquanto a banda tá tocando, mixando, tá fazendo a obra e fala assim, isso não ficou bom, aquilo ficou ótimo. Então o produtor é o crítico, antes de mandar o negócio para o comércio, o produtor tem que passar pelo crivo dele, né? Então o Michael Jackson era um pouco mais que produtor, mas também tinha aquele sujeito que tava ali para apontar erros. Havia ele nasceu, um produtor, né, no meio da música, né, o cara aí. E porra, que época, né? Igual ele, eu acho que não vai surgir mais não, cara. Muito difícil. Vários tentaram, né, estavam paralelamente a ele, na mesma escola, mas essa era uma coisa dele, né? Ele tinha a marca dele, né? Eu não consigo aceitar, cara, esse cara ter ido embora tão cedo, cara. Consigo aceitar. Foi um dos poucos artistas, assim, que foram embora e que eu fiquei muito sentido. Elvis era de uma riqueza no trabalho dele, fantástico. Elvis entrou no esquema de depressão, enfim. A fama também faz essas coisas com as pessoas, né? Então... A história, por exemplo, da música que eu mais gosto na face da Terra, que é Always on My Mind. Lindo. Né? A história da música é porque a esposa dele largou ele, né? A Priscila, né? Uhum. Priscila. Largou dele porque apesar de ele ser louco pela esposa, ele era muito assediado porque era famoso, rico, né? Elvis Presley. Então ele pulava cerca toda hora. A mulher dele não aguentou e largou ele. Mesmo assim, ele fez essa música pra ela e disse, essa música é toda sua, foi feita para você. E a música é um lamento pela perda. Se você observar a letra, é uma linda música. Até o próprio apelo musical dela remete a isso, a um arrependimento, a uma lástima por ter perdido a esposa. Né? Então tem grandes obras de grandes artistas que o mundo não está tendo como repor. Não tá conseguindo achar. Você acha que não tá conseguindo achar ou os talentos não estão tendo acesso? O que que tá acontecendo, cara? Você acha conceitos que não... Porra, porque... Não mudaram, tudo mudou, cara. A gente deu sorte também, né? Porque a gente consumia o que nos era oferecido. Michael Jackson nos foi mas oferecido. Mas a gente tinha acesso à rádio, que você só ligava a rádio e o locutor ia lá e dizia, olha só, essa aqui é música aqui nova, você ouve aí. Aí você ouve uma vez e você diz, ah, legal, você ouve duas, três, quatro, que você ficava ouvindo aquela rádio. Agora aqui não, eu até procuro no Spotify da vida, novidade e tal, mas às vezes você diz, é legal, mas não me toca, sabe? É porque você não ouve, você não tem uma pessoa pra te empurrar, olha que legal isso. Cara, Adriana, você lembra da época da gente, quer dizer, você, claro, lembra, mas na época que a gente era locutor, tinha coisa da gravadora, ainda era vinil, e a gravadora fazia uma festa na gravadora pra gente ouvir as músicas, aí eles colocavam aquele som maravilhoso, tinha um coquetel, uns comes e bebes e tal, e o cara tocava as músicas, lançamento de, inclusive, bandas nacionais, né? O som era maravilhoso. Nossa. Você ia pra rádio, vendia aquela música com a maior vontade, aquilo porque era legal, você acreditava que era legal, e era mesmo, né? Exatamente. O locutor, ele fazia toda a diferença, cara. Na hora que você botava a música no ar, você dizia, escuta, essa pessoa, essa música, e o ouvinte entendia isso. Ele comprava a nossa ideia. E como era importante, eu fui ver, eu lembro que eu fui a São Paulo ver o lançamento do Cabeça Dinossauro, dos Titãs. Cara, aquele show me marcou. Eu nem gostava tanto dos Titãs, mas o show foi tão legal. O disco era muito bom. Nossa, aquele disco bombou, mas também porque a gente vendia, claro, porque a música era boa, porque tarará, mas a gente vendia aquilo com tesão mesmo. Pô, essa música é boa. Igreja, polícia, Cabeça Dinossauro, Bichos Escrotos, que nem podia tocar. A gente falava, Bichos Nananã, cara, o disco era muito bom. Eu me lembro que eles levaram os locutores pra lá, era eu, Jairo, Casobé, uma galera, foi todo, a Sônia, foi todo mundo pra São Paulo ver o show. E era muito legal, eles faziam isso com a gente. Rádio proporcionou muita coisa boa. É uma pergunta que não quer calar. Você acha que Meu Pepino, Seu Popô foi cantado por quem? Era Paula Toller. Mas não tinha créditos no disco. Não tinha. Você lembra disso, Marquinhos? Eu lembrei até do nome da banda esses dias, cara. É, não sei o que, de Vênus? Como é que é? Não, não era de Vênus. Camisa de Vênus. Não, Camisa de Vênus. Eu tenho o disco aí, gente. Eu tenho esse disco em casa. Tem. Mas não diz quem era. Era a Paula Toller com uma galera. É que nem o SOS Miquinhos. Pipipipopô. É que nem o SOS Miquinhos também, que tinha um monte de gente que não dizia quem era. Quer ver outra música que também. Tem que fazer um remix do Pipipopô aí. Tinha que fazer. Aliás, você podia fazer uns remixes aí, fazer um flash house especial, olha a ideia, fazer um flash house especial com essas músicas. Pipi no Seu Popô, Piu-Piu de Marapendiz. Né? Uma vez você me mandou um e-mail eu acho que é o Geraldo Magela cantando Vai Pra Puta Que Pariu. Não sei se você lembra disso. Nossa. Ai, vai pra puta que pariu. Lembra. Você me mandou um e-mail com isso. Eu te devolvi o e-mail com remix disso. Olha que espetáculo. Eu fiz na hora. Foi verdade. Eu fiz na hora, demorei o quê? 30 minutos fazendo um remix daquilo e te devolvi. Tem uma música que eu acho muito legal, que tá no disco azul do Lulu Santos, que é o Ronca Ronca, que tem o Lulu, tem o Erasmo, tem a Rita Lee. Uma galera cantando ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, mete bronca. Não sei exatamente porque estou aqui com você, mas. Cara, é muito legal essa. Procura isso. Isso me soa um pouquinho familiar. É muito legal. É naquele disco Tudo Azul, do Lulu Santos, que tem uma capa azul, uma praia no fundo e tal. E é uma, tipo, música de. Faltou uma faixa. Bota aí uma galera pra cantar qualquer coisa aí. Que nem a Rita Lee também tem um disco dela, que ela cantou Mamãe Natureza em inglês, porque faltou uma faixa. Canta aí. Tá tapando o buraco do vinil ali, né? É, muito legal. Literalmente. Acaba ficando coisa boa. Ronca Ronca é muito legal. Porque eu tenho gato, né? Então fico logo cantando pros meus gatinhos aqui. É, eu já vi alguns gatos seus aí nas fotos. É. Aqui em casa é um problema. Aqui eles ficam no telhado e não são meus. E aborrecem bastante. É porque você tem que convidar eles pra entrar, né, bicho? Se eu convidar eles pra entrar, eles não vão embora mais. Pô, então, a ideia é essa, entendeu? Eu tenho dois cachorros que eles alopram com gato, cara. É. Alopram. Mas às vezes eles se dão bem. Bom, mas é isso aí, é isso aí. Então tá, então ficamos assim. Marquinhos, muito obrigado aí pelo convite. Até os próximos 12 anos. Por ter participado aí dessa. Muito legal. Desse pedaço da sua história, da história da Rio Sul Rádio, mais uma vez, né? É muito legal poder ver, assim, a sua trajetória, essa sua persistência e todo esse sucesso que a gente tem certeza que você tem alcançado, porque a gente gosta muito do resultado. É. Vida longa, obrigado, Flash House. Longa vida Rio Sul Rádio. Uhul. Boa. Quando a Rio Sul Rádio estiver fazendo agora 22 anos, a gente volta. Volta. Muito obrigado, tá? Por vocês terem aceito o meu convite. É, quando rolou o Flash House de 2 anos, é o que eu disse pra vocês. Eu tenho gravado e eu já ouvi algumas centenas de vezes aquela gravação. Nossa. Eu tenho muito orgulho daquilo, né? Existem outros especiais, eu não posso dizer qual é melhor, porque eu não sei qual é o melhor, né? Eu gosto muito de todos, são filhos pra mim, então não tem como você dizer que um é melhor que o outro, né? Mas eu gosto muito de lembrar da edição de 2 anos, e agora eu vou ter como me divertir por muitas vezes ouvindo a gravação dessa edição de 12 anos. E pra ouvir essa edição de 12 anos, você vai ter que ter pelo menos 2 garrafas de vinho. Nossa! Foram 3 horas, 4, 5, 6 horas de programa. Olha que espetáculo. Isso, vai ter que editar muito. Vai ser com o maior prazer. Vai ser com o maior prazer. Então, eu espero que tenha agradado os ouvintes aí, o nosso bate-papo também. A gente, quando se junta, a gente sempre tem muito assunto, principalmente nessa área. Sim, tem muita isso história. É típico de quem viveu o rádio na sua melhor época. É assunto, né? Uhum. E bons assuntos, interessantes, né? Não é chatice, não é perturbação, não é coisas desnecessárias. A gente tem muita coisa engraçada pra contar. Tanta coisa que a gente não falou, né? Tanta gente que a gente muito não citou. Me veio à mente aqui agora um monte de gente, mas aí a gente vai ter que fazer mais 4 programas. É. Então, eu fico muito orgulhoso de ter feito uma rádio que nasceu há 12 anos e tá aí, né? E conseguiu reunir gente que eu considero poderosa, né? Que é o caso de vocês dois, tem outros amigos também bons que fizeram parte também da história, que fazem parte da história, fizeram alguns especiais também do Flash House, da edição de 3 anos, 4 anos, 5 anos e tal. Pô, eu trazer vocês de volta 10 anos depois de terem participado de uma comemoração de 2 anos, eu acho, pra mim, que isso é um feito magnífico. Isso é muito legal. Então, agradeço muito. Agradeço muito a presença de vocês. Eu fico muito lisonjeado e orgulhoso. Nós adoramos. Faz pelo menos 10 anos que a gente não faz rádio, né, Adriana? Nossa. É verdade. Desde o último Flash House de 2 anos. Na hora que vocês quiserem matar a saudade, tá fácil. Maravilha. É só falar comigo. Maravilha. Beleza, pessoal? Muito Estamos obrigado. Juntos, tá? Marquinhos. Mais uma vez, sucesso. Ó, viu? Que bacana. Pra vocês também. Vida longa a todos nós e viva Rio Sul Rádio e o Flash House. Abração. DJ Marcandi, um abraço. Tchau, galera. Falou. Até a próxima. Valeu. Bye-bye. Abraço. Sucesso. O passado de presente pra você. Flash House. Rio Sul. Rio Sul. Rio Sul. Rio Sul Rádio. 956. Rio Sul Rádio. Rio Sul. The best songs, the best singers, the new. Imagine Dragons. Atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações e sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim, informática. Telefone